Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Isso que é vida. 68, 68% dos votos. O vencedor do Big Brother Brasil é o Kleber Bambam! Meu pariu! Será que essa é a história certa? Você não consegue interferir o suficiente no menino de 23 anos para impor as suas ideias, que podem ser muito melhores. Eu vou ter que dizer, Braga, você está demitido. Lucas, você está demitido. Acorda pelado, com você do lado, que o nosso amor nunca vire rotina. Vai tomar GH, vai, ô magricião de... Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém para separar... Faz uma banha, velho! Aqui, ó. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó. Isso que é vida. Transando todo dia. Ô, Júlio, isso aí que você tá fazendo é uma puta injustiça com seus pais, mano. Na boa. Pega o exemplo do Felipe, que saiu de casa cedo pra caralho. Sabe, a Ana, que também não mora mais com os pais e faz os corre. Sabe, o Fred, mano, que passa fome pra sustentar o ideal dele. Sabe, pra você vir aqui domingo de manhã falar que tua mãe reclamou porque você não quis comprar pão. Sabe, não tem cabimento, Júlia. Não tem cabimento, fala que seu pai é chupim. Sabe? Não conheço a história dos seus pais, mas assim, com certeza eles deram um trampo pra poder te criar, pra pagar tuas coisas. E ainda paga suas coisas, porque você não trabalha. Sabe? Não adianta falar que você trabalha, você não trabalha. O que você faz é tipo, é um favor que você tem, que nem deveria ser remunerado. Saca? Não, isso daí, você é cuidador de uma pessoa da sua família, você nem devia ganhar pra isso. Sabe, acho que você devia repensar a tua vida, o que você tá fazendo. Sabe, você fala tanto de sair de casa, mas eu lembro uma vez aqui no grupo que você falou que a primeira coisa que você ia fazer com o teu primeiro celular era ir atrás de um PC gamer. Sabe, PC gamer, Júlio, olha isso. Quem quer sair de casa não corre atrás de PC gamer, não. Tá entendendo? Então, sei lá, mano, repensa a sua vida aí que você tá andando torto, mano. E não faz mais isso não, que isso daí é um desrespeito fudido com quem... perdeu tempo com você. Acorda pelado, com você do lado, que o nosso amor nunca vire rotina. Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aí pra você. Hoje, dia 1º de abril, fazendo questão de datar esse episódio pra deixar claro que a gente tá no meio da pandemia, fazendo conteúdo aí pra você, todo mundo em quarentena, cada um dentro das suas casas, mas a diversão não pode parar, nossa sanidade mental também não, certo? E hoje, realizando um sonho dentro desse podcast, vamos falar sobre talvez a maior paixão do brasileiro de todos os tempos, e não, senhores, não é futebol, hoje falaremos sobre reality show, e pra isso foram convocadas aí o fino do fino do nosso elenco da casa, para, né, trazer para vocês esse conteúdo de maior garbo e elegância. E junto comigo hoje, José Augusto, como que você tá, meu irmão? Boa noite, Brasil. Boa noite, Bial. Então, gente, eu entrei aqui nesse jogo para provar que eu sou, sim, alguém que tem valor, eu tenho conteúdo. E é isso, gente. Tim José! Que cretino. Que cretino. Nesse ritmo, então, de paredão... Filipinho, sua justificativa para participar desse episódio, meu querido. Ah, cara, você sabe, né? Sou Tupini Viking, então eu preciso estar aqui. Caralho, Tupini Viking. Tupini Viking. Então preciso aqui defender. Preciso aqui defender, né? A minha raça, a minha classe. Então, né? Tô aqui para isso, representar meu povo. Mais do que justo. Do lado de Felipe Scaparello, o Filipinho, tio Elbert. E aí, tio, como é que você tá? Tudo bem, em home office. Todos nós, né? Não tem jeito? Não pode sair de casa? Nossa, e eu assisto reality show de culinária e só sei cozinhar ovo. Ai, meu rei. Olha, cara, esse episódio eu vou cagar muita regra. Assim, inacreditavelmente. E do lado do tio Elbert, a nossa presença feminina para contemplar esse cast. Yoko Nath, como que você tá, meu amor? Ai, eu tô bem, né? Tô aqui com a Makota da vez. E que vamos começar aqui esse assunto, eu entendo. Isso aí, então, antes de mais nada, antes de começar o episódio, leitura de e-mails e feedbacks. Não sai daí. Semana de e-mails e feedbacks aqui, de carinho, ódios, porque dessa semana temos ódios sim, principalmente por causa do nosso último cast, que teve a participação da nossa parceria Clube do Filme, e hoje aqui pra ler comigo, Cid Vasconcelos, lá do Clube do Filme. Fala, Felipinho, tudo tranquilo? Aqui tudo na paz, ainda recebendo essa quarentena não de forma muito gostosa, né? Mas, é. Assim, né, fizemos um cast sobre o filme O Poço e recebemos um textão. Mas foi aquela de militância, sabe? Aquele textão assim. Mas você falando aí de quarentena, eu quero primeiramente mandar um abraço aqui pra todo mundo que nos ouve, todo mundo que tá passando por isso aí. E principalmente pra duas áreas aqui, pro pessoal da área de saúde e pros entregadores que estão fazendo todo o serviço aí pra todo mundo, de entrega de remédio, alimento e tudo mais. Esses caras que estão arriscando a vida deles e da família deles pra que você tenha tudo aí no conforto da sua casa. Então, além dos profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros e qualquer coisa adjacente a isso, mano, tipo, um abraço gigante aí pra todos os entregadores que, tipo, estão ralando pra caralho ultimamente esses dias. Salvando vidas também. Salvando vidas de uma galera inacreditável. Vocês também são fodas, cara. Tipo, só pra deixar esse adendo aqui bem gigantesco. Então, vamos lá, Cid. O textão. Vamos pro textão. Vamos, textão. Esse textão tá muito bom. Foi da querida Rebeca Lage, lá... Querida, né? Teresina Pimenta. Querida porque ouviu o cast da gente, deve ser um... Verdade, Não vou ser grosso. É, só a questão é que ela começa justamente com aquilo que eu tentei trabalhar no cast, que é não achar que o entendimento é único, né? Não, se ela acredita nisso, ótimo, mas existem outros entendimentos. E o que ela acha, e o que ela monta como linha de raciocínio do filme, não anula outras linhas. Então, com base nisso, ela fala justamente o seguinte: ouvi vocês ridicularizando as teorias que pessoas como eu tenham montado. Então, vamos lá. Então, assim, já de começo, só nisso aí, a gente não ridicularizou, a gente só... Pelo menos da minha parte, a gente só disse o seguinte... Que... Olha o cara tirando o corpo fora, pelo menos mas da é sério, minha a parte. Gente disse que essa... Mas ninguém ridicularizou, ninguém ridicularizou, só pra deixar bem claro. E essa não é a linha única. Eu acho que você tem vários entendimentos, mas querer vender o filme como sendo exatamente essa ideia, né, de divindade ali e tudo mais, pra mim é maluquice vender como isso. O filme tem vários... momentos que podem ter várias interpretações. Continuando, vamos lá para ver o que a Rebeca falou. Durante todo o filme, a metáfora... Não, é mais fácil a gente falar do que ela não falou do que ela falou, que tem tudo nesse feedback. Durante todo o filme, a metáfora quanto à estratificação e desigualdade social é bem clara, com a exploração dos níveis superiores sobre os inferiores. Diferentes personagens e falas nos jogam na cara os horrores dessa dinâmica social, solidariedade ou merda. E isso, pra mim, é o que a gente até discutiu isso, a literalidade do filme, ou seja, o filme funciona só por isso. Claro, você tem outros entendimentos que também vão funcionar, e quando o filme acaba de forma subjetiva, isso é outro ponto acertado do filme. Continuando, mas há ainda outras interpretações. A teoria mais popular não sei pra quem, é a de que o filme também traga diferentes símbolos para representar figuras e elementos do cristianismo. E aqui estão alguns indícios. Em mais de uma cena, os personagens citam passagens bíblicas, indicando que aquela mensagem se aplica à situação ali vivenciada. Mais de uma vez, também vemos os personagens chamar Gorém de Messias, a quem discuta a hipótese de que tudo, até mesmo a menina, não passa de um devaneio de Coreng em meio às privações que passou na prisão. Ainda assim, a referência está lá e ele é o portador da mensagem. Mas assim, conforme referências... Vai da cabeça de cada um e vai do que cada um cara, tem consome. Já... É, cara, eu mesmo falei a frase, tipo, independente da mensagem que o filme... que o filme passe pra você, da sua interpretação, isso vai ser muito íntimo. E, tipo assim, não é só porque você não interpretou de uma certa forma que você não tem entendido algum aspecto do filme também. Eu falei isso no cast bem claro. E, tipo assim, se você não conseguiu entender, foi porque essa mensagem que eu disse não foi pra você. Exatamente. Porque você teve outro entendimento. É só isso, caralho. Aí, além disso, ela vai passar também pelos pecados capitais, quando ela diz o seguinte: conforme Goreng e Bahará descem os níveis, há personagens que parecem representar os pecados capitais. O mais claro deles é o senhor protegendo seu dinheiro, que de nada vale lá dentro, representando a ganância. Mas ainda há a gula na figura do menino com síndrome de Down, que mesmo sendo alimentado, afirma que vai matar o companheiro de cela para comer o que há dentro de seu estômago. E isso aí eu acho que foi até uma coisa que a gente tava discutindo mais cedo, né, Felipe? Que assim, sim, realmente, sim, existem algumas coisas que você pode fazer uma ligação com isso, mas existem trocentas outras que não. Como o cachorro, que uma outra parceira dele de nível tem, como a faca, como a corda que o Baharat tem. Ou seja, então você pode. Mano, você pode interpretar o canibalismo como a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Você pode interpretar esse filme de. Mano, assim, de uma forma tão abstrata, tão subjetiva, que, tipo, a gente só tentou focar em vários âmbitos, que a gente trouxe todas essas teorias aí pra dentro do cast, todas elas foram citadas, pelo menos a maioria, se surgiu alguma nesse meio tempo aí, a gente pode fazer nada, porque a gente já tinha gravado. Então tem muita coisa que a gente já falou, já discutiu e tudo mais, e que acaba sendo só repetitivo com a maioria dos feedbacks que eu li sobre isso. Porque o da Rebeca só me chamou a atenção, e eu vou deixar isso bem claro, porque o seu foi o maior. Porque todo mundo tava dizendo mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo mesmo. Eu e o Cid até falou isso. Tipo assim, pareceu muito Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo bem que isso é uma teoria sua e de muitas outras pessoas, como você deixou bem claro aí no primeira estrofe aí de cima. Tipo, só que todo mundo tá falando a mesma coisa sobre mensagem bíblica. E realmente o filme tem passagens... bíblicas, interpretações mais messiânicas e tudo mais, mas qual diferença tem isso no produto final, entendeu? Exatamente. Qual a diferença? Tipo assim, isso tudo convergindo com a mensagem, não sei o que. Mano, tipo, se foi sua interpretação, ótimo, beleza, você entende um pouco de literatura, parabéns, você lê a Bíblia, coisa que eu acho que ninguém aqui no Fuleiros faz. Então... E outra coisa, Felipe, as pessoas têm que ter ideia, que aí eu vou reforçar. Existem vários entendimentos, cada um entende como quiser o filme. O filme, a partir do momento que ele é feito e que é entregue pro público, ele é seu. E a partir do momento que você assiste, ele é seu, pra você ter o entendimento que você quiser. Se você quiser buscar outras linhas de raciocínio, conversar com outras pessoas, ver o que é que o diretor pensava na hora de fazer, também é uma escolha sua. Mas um raciocínio, uma interpretação não anula a outra. O que me incomoda, e não sei se é o caso da Rebeca, é que várias pessoas que não entenderam, ou aliás, não entenderam não, disseram que não entenderam, porque o filme, ele é claro, e o filme é fácil de entendimento, são poucos filmes. Não, o filme é um filme que, tipo assim, ele é até aquelas, não é pegadinha, esqueci como se fala, quando um trocadilho, porque é um filme muito mastigado, exato, sabe, pessoa, literalmente. E ele só não é mastigado então... naquele fim, porque era mastigado o fim, mas o diretor resolveu nesse ponto... Isso a gente trouxe no cast também. Exatamente. Não sei se você ouviu todo o cast antes de escrever esse textão aí. Mas olha, a gente falou sobre isso também. Exatamente. O Cid, aliás, então, trouxe. Então o diretor, ele segurou e não deu todas as respostas. E aí com isso, as pessoas ficam naquela ânsia, naquela agonia de querer saber qual é o final. E um filme que não tem final, um filme que é pra deixar você refletir mesmo. Então assim, tem que parar com isso. Então muita gente nessa negócio de querer. Ah, qual o final do filme? O final do filme é aquele. Sim. O final do filme é aquele. Onde Goreng vai pra uma parte mais subterrânea ainda. E a menina tá subindo a milhão naquela plataforma. Né? Então, o final do coisa filme... coisa que também discutimos. Exatamente. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão em busca de um entendimento. Porque nem se deram tempo de refletir sobre o filme. Mas querem algo, eles querem algo mastigado também no entendimento. Eles vão atrás de teorias... Aí pronto, aí pega uma dessa aqui, que pronto, é isso. E aí teve muita gente vendendo tipo, mano, tá, se você quer entender bem esse filme, tá nessa ideologia bíblica, lê a Bíblia só. É. Você não precisa vir cá enchendo o saco de podcast. Vai ler a Bíblia. É só isso que você precisa fazer. Então bora passar pro próximo, Cid, que essa aqui já me deu. Bora. Rebeca, bora. Um beijo pra você. É um beijo, Rebeca. Leia mais a Bíblia aí, ajoelha de madrugada e faz jejum. Você vai ajudar muito mais pessoas assim. Bom, continuando aqui, Eu tenho um recadinho aqui, né? Um feedback muito engraçado da Ellen Blanco de Urupema. Urupema, que eu nem sabia que essa cidade existia, então muito obrigado por me fazer conhecer mais, que eu pesquisei bastante sobre essa cidade, lá de Santa Catarina, que aliás é a cidade mais fria do Brasil. Ela começa assim: nessa quarentena nada tem sido melhor do que acompanhar os podcasts de vocês. É muito interessante acompanhar desde o início e percebem o amadurecimento do grupo. E perceber o amadurecimento do grupo, mesmo em pautas frias. Ah, isso é muito legal, cara. A gente fica muito feliz e eu realmente também sinto que a gente, mesmo falando muita besteira, a gente meio que, não sei se é por causa da química do grupo nem nada assim, mas a gente sabe formular ideias, que é o que a gente quer passar, porque querendo ou não, podcast é opinião sim. Você tá expondo ali a sua opinião, você tá expondo muitas vezes sua vida pessoal, então isso depende um pouco de maturidade de grupo e de experiência de vida própria que a gente tem conseguido alcançar bastante com o tempo, e graças a vocês, esses feedbacks, a gente acaba percebendo que esse tipo de coisa a gente não percebe até que alguém fale, né? Pelo menos eu sempre só percebi coisas que eu mudei na minha vida ou que eu evoluí dessa forma. Por isso que é importante mesmo receber esse tipo de opinião, né? Até as críticas, né? Ah, você errou nisso, errou naquilo, porque faz a gente saber o rumo que a gente tá tomando, né? Mas vim aqui pra falar de um clássico que vocês esqueceram no cast sobre filmes merdas 1 e 2. Moonwalk, de 1998, com surpreendente atuação de Joe Pesci como Mr. Big. Mano, eu vou abrir um adendo aqui que Michael Jackson, pra início de conversa, foi o maior artista que o mundo já teve. Independente da sua opinião sobre o que da vida pessoal dele, ele foi o artista mais completo que o mundo já teve. É, vida artística, pelo menos na minha opinião, versus vida pessoal. Como artista, você tem que saber dividir as coisas. É, o cara, tipo assim, é inacreditável. Eu cresci num lar que todo mundo era muito fã. Minha irmã Giovanna, por exemplo, um beijo pra ela. Foi uma pessoa que, tipo, na época que ele faleceu, que foi em 2009, né? Dia 25 de junho de 2009, se eu não me engano. Ela faltou escola e tudo mais, nossa, ficou tristona, então a gente era muito viciado. Meu aniversário de 16 anos foi tematizado com coisas do Michael Jackson, a gente dançando Beat It, Thriller, tudo, cantando pra caralho, então realmente é um capítulo à parte da minha vida. E esse filme em específico, Walker, é um filme totalmente de autopropaganda de 20 anos de carreira que o Michael Jackson tinha, né? Então é um filme tosquíssimo, mas maravilhoso pra quem é fã, tipo assim... é o filme, eu falei de Sucker Punch nesse cast, que eu falei que é o filme que deve ter o início mais longo do mundo, não, do Michael Jackson. Pra começar o filme de verdade, o enredo, ele tem 37 minutos de introdução. Então, é uma paulada, assim, e seguida. Então, tipo, assistam, porque vale a pena quem é fã, quem nunca assistiu, ou reassistam quem tiver curiosidade, é muito bom. E continuando aqui, esse filme inclusive vale um cult, onde devem ressaltar a melhor trilha sonora óbvia de filmes já produzido. Amo muito todos aí e continuem nessa vibe positiva e divertida de sempre. Ellen Blanco, Urupema, Santa Catarina. Então, muito obrigado, Ellen. E vale um cult, Cid? Rapaz, eu teria que assistir, porque eu não lembro desse filme. Já assisti. Porra, não. Velho, é bom. Pode ser que já tenha assistido aí. É, mas sim, sim. É um filme que tá lá, ela anotou lá com 1988. Sim, então, não sei se... Eu tava longe, só pra você ver, eu tava longe de nascer pois nessa época. Eu teria que dar uma pesquisada pra ver. Mas que não, cara... esqueceram no cast sobre filmes merdas 1 e 2. Cara, é tanto filme bom e filme merda que existe. Rapaz, mas são muitos que mesmo, que é impossível você em dois episódios de podcast, você englobar todos eles. Eu acho que é impossível você englobar com quantos podcasts você fizer. Porque é muito sim, um filme sim. Merda bom que existe aí, né, pra gente se deliciar e rir, né, com se entreter com esses não, filmes. E eu queria muito, Gabão, que está editando esse cast aqui, o cast de reality shows, eu queria muito que você colocasse uma parte específica desse filme aqui, uma trilha sonora muito, que eu acho muito divertido esse filme do início ao fim, porque tem no clipe Smooth Criminal, que ele acontece dentro do filme, né, que é uma música literalmente criada pro filme. Tem uma parte que, tipo assim, rola um rito, um culto, sabe? Meio que assim, Michael Jackson com os dançarinos. Então, Gabão, coloquei o trechinho, que eu já até separei pra ti, aí da praticamente macumba do Michael Jackson, que é muito boa. Mano, e é muito bom essa parte, cara. E, tipo assim, esse filme todo, ele engloba, como eu falei, esses 20 anos de carreira do Michael Jackson. E, com certeza, Ellen, a gente vai fazer parte 3, parte 4, porque, como o Cid me falou, tem muito filme e vão ser lançados muitos filmes que são extremamente horríveis, mas que a gente se diverte assistindo e a gente acha bom e marca a gente de alguma forma. E esse, como você mesmo disse, o Moonwalker, é um desses filmes que tá no meu coração, mas que fazia tanto tempo que eu não ouvia, eu lembrava dele, que eu acabei não colocando na minha lista pessoal. Então, valeu por ter lembrado da gente. Com certeza, no próximo, a gente vai falar muito sobre ele. É, cara, se der, a gente faz até um cult sobre ele, sim. Por que não, né? É, porque o cult, ele não trata só de filme cult. Ele trata de a gente analisar obras, exatamente. Ponto. Porque, por exemplo, As Boas Maneiras não é cult nem fudendo. Então... Passa longe, inclusive, disso. Passa longe. Nota 2 pra caralho. Enfim. Muito obrigado a todo mundo que mandou feedback. Continuem nos seus lares aí. Acompanhe o próximo episódio, que esse episódio também a gente se divertiu para um senhor caralho, uma lista eterna e infinita de citações, né, de reality shows que a gente assistiu, acompanhou, gosta, e explicações até sociais sobre esse tipo de ramo da TV brasileira e mundial. E, né, é o segundo amor do brasileiro depois do futebol. Quiçá até o primeiro antes do futebol, se brincar, cara. Porque eu acho que o reality show atinge um número até maior de pessoas por causa da diferença e tudo mais. Então, continue aí. Cid, muito prazer, como sempre, né? Aí comigo sempre. E, vamos pro próximo episódio. Então é isso. Tchau. Abraço. Antes de começar este maravilhoso episódio, eu queria mandar um salve aqui para a produtora Floresta, que é quem é responsável por quase todos os reality shows que a gente conhece, né, que está passando aí na atualidade, de Férias com Ex, Soltos em Floripa, que mais... É Conga Lagonga, vocês já assistiram Conga isso, Conga Lagonga é muito bom. Muito foda. Caraca, não, mas peraí, Gabão. A gente tem que agradecer também todos os ouvintes e amigos e fãs que indicaram certos reais que a gente não conhece, né, nas redes sociais e tal, os que a gente foi postando. Isso foi muito importante também. Sim. Então, um grande abraço aí à Floresta Produções, que faz do Brasil alegria do brasileiro, né, nessa época tão absurda aí de quarentena. Certo, amigos? A gente começa por qual, então? Pelo mais famoso ou pelo mais antigo? Ah, vamos pela tradição, né? Cadê? Tio Albert, Casa dos Artistas. Aí. Casa dos Artistas, né? Casa dos Artistas talvez seja o primeiro reality show brasileiro, certo? O safado do Silvio Santos tentando pegar o direito do Big Brother, mas perdeu os direitos para a Globo, isso lá em 2001, e aí ele rapidaço lançou a Casa dos Artistas. E foi um negócio assim que ele entrou, Casa dos Artistas entrou dia 28 de outubro de 2001, só que ele só tinha vinheta que passava no SBT. Era só a vinheta, você não sabia o que que era. Vai começar a Casa dos Artistas domingo e tal, né? Era, né, o Silvio Santos safado, que ele roubou a ideia do Big Brother. Ele roubou o nome, porque Casa dos Artistas é o nome de um asilo de artistas, né? Nossa, verdade. Cara, o Silvio Santos é muito baixo, assim, né? Mas o Casa dos Artistas isso, na TV Repúcio, também, né? Não é nada mais que isso. Exato. E botou a Fina Flor lá, né? Supla, Bárbara Paz, Nery Alexandre. Alexandre Frota. Eu lembro do Alexandre Frota pulando o muro. Gouveia, pulando o muro, eu lembro Lúbia disso até hoje. Oliver, né? E Alessandro Scatena, Leandro Learte. E ainda faltava um. E grande elenco. Grande elenco. E ele era tão safado, isso era tão safado que ele mudava as regras do jeito que ele queria. era uma coisa assim, impressionante. E foi um sucesso. Mas foi um sucesso estrondoso. Não, bateu o Ibope da época da estreia do BBB, assim. Bateu com folga larga, sabe? Tipo assim, a Globo batia, sei lá, 13 pontos, a Casa da Artista estava com 30, que era algo impossível pro mesmo horário pra ganhar da Globo, né? Que é pós-novela ali, o pessoal já ia assistir o Big Brother. Então é, foi uma jogada de mestre, assim, ele, inacreditável. Ele começou... Na estreia teve 33 pontos. É, mano, tipo assim, pra quem não entende de Ibope de TV, se você passa de 20, você já é Deus pra TV, sabe? Pro Ibope, pra comerciais e tudo mais. Mano, quando você bate 33... Não. Olha a final bateu 47 com pico de 50. Caralho, velho. E a Globo... O Odete Reutemann não ganhou. Né? Que deu a vitória pra Bárbara Paz. Que funcionou muito pra ela, né? É, muito. E eu lembro de alguns momentos assim, estupidamente idiotas. Sugêneres. Ele fazendo sketch de dentro, improvisando dentro da casa, que não tinha o que fazer, né? É, como sempre. Não tinha o que fazer, ele ficava improvisando. E no final, os pseudo-artistas, né? Bárbara Paz, Alexandre Frota, Matheus Carrielli, né? Que virou ator pornô. Ele ficava fazendo sketch e pedindo pro participação que ia começar ia fazer filme do Carandiru. Sim. E eles pedindo pra participar do filme. Não, cara, eu lembro, tio Albert, eu lembro vagamente de um dueto da Bárbara Paz com Supla. Tipo assim, eu lembro vagamente disso, mas foi um momento assim que eu parei. Eu lembro que, sei lá, eu acho que é por causa da minha família. O pessoal não é que tem um preconceito contra a Bárbara Paz. É que ela veio aí pro mundo, né, cara? Então o pessoal sempre falava aquela coisa, essa menina aí com a faca é um perigo, não sei o quê. Aí, beleza, né? Tipo, tranquilo. Ela fazia um estilinho depressivinha, né, o Felipe? Não, até hoje, né? Não é fazia. Aquela, parece que ela tá sempre com a maquiagem borrada porque ela terminou de chorar dois minutos. Aí tem uma história de vida. A Bárbara Paz é totalmente Third Reason to Ride. Mas vai começar os processos aqui. Mas ela tem uma cara de chorar. Aí tem. A gente vai... Não tem como, mano. Ali é Ribotril, Ritalina, junto, saca? Assim, vamos ver qual o bong. Aí vai. É, por aí. O trem era tão sem regra que o Alexandre Frota encheu de ficar lá. Ah, vou embora. E pulou o muro. Embora. Não, abriu a porta, foi embora. Pode, né? Sempre pode, qualquer pessoa aí. O Silvio Santos pegou ele no laço lá, virou e falou: ô, meu filho, você volta, você é desgraçado. Não, mano, sabe o que é o melhor? É, tipo assim, o que o pessoal não sabe. Quem nunca visitou o SBT, existe até hoje, é praticamente um patrimônio sagrado, a Casa dos Artistas, a mansão e tudo. Sério? Mais. Existe até hoje. É algo que a família SBT faz questão de ter até hoje, porque, querendo ou não, bateu recordes históricos de pontuação na TV. E outra, era uma parada que simplesmente foi pra diversão do velho safado. Então, cara... Acho que não só do velho safado, cara, porque não, o formato... O Silvio Santos foi tão genial que ele juntou um formato que já tava fazendo muito sucesso lá fora, acho que na Holanda, se eu não me engano, foi o primeiro Big Brother. A gente começou. É. Então já tava fazendo um sucesso absurdo lá fora. E ele pegou e foi assim, meu, e se a gente meter gente famosa? Sabe, foda-se gente que ninguém conhece. Vamos meter famoso aqui dentro. E aí, velho, a curiosidade do brasileirinho, ela é maior do que... A gente tem um espírito da velha do portão. Sabe aquelas velhas que ficam no portão? A velha que tá varrendo. Isso, da manhã varrendo a porta, desgraçado. Todo mundo é assim, sabe? Então, assim... Porra, que foi um presente que o SBT entregou, né? Foi, não. Não é à toa que o sucesso que fez, né? É. O sucesso que fez reflete... Fez esse sucesso. Gabão, você que aí tá pra se formar em psicologia. Tipo, essas realities são totalmente pra fazer esse estudo social, caralho. Ah, cara, ó, eu acho que um dia foi. Não, hoje não mais. Não, primeira vez. As primeiras vezes foram o SBT, com certeza, não tinha esse propósito. Mas o Big Brother eu lembro que vinha com isso. O primeiro Big Brother, eu lembro do comercial até hoje. Comercial não. Lembro de video show com a Angélica. Com a Angélica não. Com a Angélica. Quando ela fazia o videogame. Dela recebendo um psicólogo pra explicar o que é o ser humano em isolamento. Nossa, sim, mas aí eu você consegue lembra... imaginar um quem que foi a primeira falando de Guy Debord, sabe? Primeira comentarista psicóloga do Big Brother. Ah, não, sei lá. Não, você lembra? Eu era muito novo pra Marisa isso. Marisa Hort. Caralho, que entrou com. Foi o Bial, que entrou botando seu diploma na mão lá. Puta que pariu. Caralho, hein, não lembro, velho. Mas sabe, e desistiu. Mas sabe que qual desistiu? Mas sabe qual que é o lance? A do negócio é desistiu. Ela largou o Bial sozinho. Não, sim, porque não tem essa como. Essa foi a tática. Mas essa foi a tática que a Globo achou pra poder vender um programa que já tinha sido praticamente esgotado pelo SBT. Sim, é verdade. Sim. Então você precisa fazer, você precisa brifar isso de alguma maneira e vender isso. A primeira edição, querendo ou não, ela deu uma meada forte ali no início, assim, forte por causa da Casa dos Artistas. Eles estão fazendo a mesma coisa que a Casa dos Artistas, só que com gente comum. Que eu quero saber da gente comum? Eu quero ver o Supla barbarizando. Quero ver o Alexandre Frota saindo. Mano, Alexandre Frota fez Romário, sabe? Pegou escadinho e pulou o muro. Velho, isso não tem noção. Você imagina aqui com o reality show, tipo assim, onde a porta tá destrancada. Não, você pode sair. A primeira regra é essa, você pode ir embora quando você quiser. Aí quando você foge, literalmente a produção sai correndo atrás do cara pra pegar o microfone, tudo mais, o Silvio Santos... Mano, eu lembro da cena do pessoal carregando uma TV de 29 polegadas com a cara do Silvio Santos. Volta aqui, volta aqui. calcula o quão isso é genial. Ai, cara. O Bial não tem peito pra isso. Por mais que o Bial seja um excelente comunicador, mas tem umas... Nossa, aquele textão do Bial era pra... Era encheção de tipo saco, assim, né? Não, puta não, que pariu. Nossa senhora. É muito, tipo prolixo. Assim, a gente usa filtro solar, cara. Mano, é muito pseudocult, tá, né? Mas essa sim, foi outra coisa, foi outra forma que a Globo também encontrou de fazer, dar sentido ao programa. Porque ali, querendo ou não, amarrava a narrativa de alguma maneira da que a edição fazia, né? Não, então, mas porque é que... Porque até então, não existia o que hoje a galera chama de sofá e pay-per-view. O que, que é isso pra quem não acompanha, quem não é doente igual eu em show? Essa é a galera é a do sofá, é a galera do sofá é a galera que... O Gabão tá mais que eu, viu? Falar sério pra você. A galera do sofá é a galera que assiste o programa editadinho ali. Essa é a galera do sofá. A outra galera é a galera que fica em rede social, que vai catando o programa inteiro e acaba assistindo de uma maneira geral. Essa galera tem uma ideia de narrativa. Né, que lá no começo não existia. Então esses textos do Bial, eles serviam pra também amarrar e pra poder entregar um produto, né? Porque senão fica impossível. Pra não ficar vago, né? Ficar vago demais. É. A casa dos artistas, em contrapartida, como você tá falando de narrativa, a narrativa já tava pronta. Você já tinha um flashback do passado de cada um ali, os momentos de reflexão. Então, tipo assim, querendo ou não, por que existe tanto programa de fofoca? Porque todo mundo quer saber, sim, da vida do ídolo, de quem você não gosta e tal. É interessante, no final das contas. Você senta à tarde, assim, pra assistir. Mano, você liga na Rede TV e fofoca no qual nome é no OK lá? Esqueci. TV Fama. TV Fama, velho. Mano, tipo assim, você pode estar cagando pra aquele assunto, mas ele vai te prender de alguma forma, sabe? Ele é tipo, simplesmente pelo fator da curiosidade. Curiosidade é um dos maiores fatores da evolução humana, no final das contas. A gente aprendeu por curiosidade. E a gente gosta, ainda mais a mórbida, que tá ali coçando, sabe? E pra ser romântico, né? Pra ser bem romântico, assim, aproxima o artista da gente, sabe? Exato. Gente da gente, né, Gabão? Isso. Então, mas, gente tipo assim, da gente. Enquanto deve ter alguns ouvintes aí falando, ai, nossa, BBB é coisa pra idiotas e tudo mais. Ah, não, vaza, inteligentinho, sai daqui. Peraí. Essa pessoa geralmente vai escutar ela vem com o cult, discurso. Vai lá, pega o cult, tem um monte de cult pra você ouvir. Não, mas essa eu pessoa. Acho que, mas eu essa acho pessoa... que, tipo assim, a cada vez que eu não assisto BBB, meu QI aumenta em 70 pontos. Não, mas geralmente essa pessoa vem com esse discurso juntamente com aquele. Ah, porque você pode. Tudo bem que é lazer, mas você pode aproveitar outras formas de fazer seu lazer e tal, com coisas mais inteligentes. Também tá certa essa visão da pessoa, mas não quer dizer que você vai, tipo, meio que obrigar a pessoa a consumir coisas assim. Não quer dizer que quem assiste é menos inteligente também. Exato. Não, mas igual eu tô falando, eu concordo com a visão do cara. Você pode consumir realmente, pro seu lazer, um conteúdo muito mais profundo. Não, beleza, tal. Mas o que que tem? O cara tá lá, tipo, assistindo BBB, assistindo conversa, querendo ou não, até fútil, de gente numa casa trancada. Não tem problema algum, velho. Isso, não, isso mas daí, eu... na minha opinião, é o mesmo papo do filme cult. Da galera que não, gosta é, de... É a mesma, mano, é a mesma galera. Coisa, cara. Não é a mesma coisa. É tipo aquele discurso, tipo assim, ai, é uma metáfora. Ah, metáfora pra quê? É muito metafórico, sabe? Tipo assim, e fica esse discurso vazio, né? De tipo assim, ah, não, e aí tem gente. Aí o cara fala, disse. Não, pra você entender lá, Lacan, você tem que falar sobre Heidegger antes. Porque Heidegger... e começa uma na bola... Na verdade, Freud, né? É, não, sim, entre os dois. É porque primeiro Heidegger, depois você vai cair direto em Freud pra depois ir pra Lacan. E já que o Felipe começou a falar com os nomes de filósofos, eu gosto de puxar essa análise, né, de reality shows justamente pra ele, acho que ele a gente já conhece, o nosso amigo Gui, né? E não é... Nossa, passando uma moto aqui violenta. Do Gui, né? Não. Fornecedor não, dele. Não é o Gui Araújo, de Férias com Ex. Não? É o nosso amigo Gui Debord. Sabia. Sim, ai, sim, gente. Programa de reality show tem que falar de Gui Debord, cara, porque é justamente, tipo assim, quando você tá, a gente vê, né, muito hoje em dia, sei lá, tem o Casa dos Artistas, Big Brother, tudo que a gente já falou aqui, e também o Soltos em Floripa é... Não, calma, porque até agora a gente novo, apontou, né? Os lados sociais. É, então... A diversão começa daqui 5 minutos. Calma, que a gente tá na beirinha da iceberg. É que, tipo assim... Corda no pescoço, né, Gabão? Sim. Começar a falar, né? A gente começou a falar do Big Brother, que chegou sim, aqui sim. No Brasil em. Né, exatamente o final da Casa dos Artistas foi em dezembro, 16 de dezembro de 2001. Caralho, não é possível que você lembre dessa data, vai se fuder. Começava em. Eu fiz pauta, chegou. Ué. Aqui tem informação, rapaz. Né? E o Big Brother começou em 2002, janeiro de 2002. Não, mas ó, tio Albert, a gente pode falar que o final da Casa dos Artistas, pela data, foi um presente de Natal para todos os brasileiros, então, né? Nossa, que merda. Mas tio Albert, eu tava olhando aqui, você falou que o Casa dos Artistas poderia ter sido a primeira, mas o No Limite veio antes, né? Veio em 2000. Nossa, outra. Ah, No Limite. Veio em julho de 2000, então, assim, acho que o No Limite geralmente não, mas a gente foi tem o que, primeiro. A gente tá considerando pelo que realmente teve alguma relevância, assim. Não, assim, o No Limite mas teve. No Limite tinha relevância teve, pra caralho, mas só que ele não... tabuleiro No Limite, não, é não, sim. Mas, sim. Tipo assim, se você for pegar pela época, não... ele não teve um impacto social não, com certeza. Que a Casa dos Artistas teve já de cara, não, mas sabe? É porque é outro formato. É. Né? Sim, mas não deixa de ser reality show, entendeu? Não, sim, mas não teve talvez um impacto por conta do ele evoluiu pro largado. Exato. Aliás, a última edição, o cara tava chorando porque a parceira dele não tava dividindo manga com abacaxi, quer dizer, com ele. Eu vi isso. O cara começou a chorar e ele ficou falando assim, ah, ele encontrou abacaxi e não quer dividir comigo. Excelente entretenimento. Excelente. Cara, era muito bom, velho. Muito bom. Tipo assim, você já tá totalmente humilhado por estar pelado, sujo, com pereba e não sei o que, tá chorando com abacaxi, velho. É justo, né? Ô, José... Você falava do nosso amigo Gui? Sim. Então, o que eu ia falar é que justamente o Gui, ele tem... Tem muita gente que chama ele de Guy, não sei como se pronuncia o nome dele, então vou pronunciar de Gui, de Guilherme Debord. Eu acredito que esse era o nome dele. Não, é Guy mesmo, é Guy. Na minha opinião é Guy, mas não vou entrar nessa discussão. Então... Mas, tipo assim, ele vai falar no livro dele, né, na Sociedade do Espetáculo. Excelente. A gente vê todo mundo falando, ai, Sociedade do Espetáculo, Sociedade do Espetáculo, Sociedade do Espetáculo. O que que é a Sociedade do Espetáculo? A Sociedade do Espetáculo, ela, em poucas palavras, ela é quando a nossa vida é tão miserável e a gente tá vivendo tão na merda... Põe circo, galera, põe nossa... E que, tipo assim, a gente vê a nossa vida dentro da mídia, sabe? Uhum. E o que que é a mídia? A mídia é tudo. Ela, tipo assim, ela não é o que distribui imagem pra vocês. Ela produz imagens e essas imagens mediam a nossa vida. Então, é porque tipo a mídia, nesse aspecto, ela é vista mais como meio comercial e sim, estilo sim. De vida do que simplesmente... Como que, modo. Do que, como modo de produção. De produção, sim. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Sempre foi assim. Sempre foi então, assim. Então, quem tipo sou assim, eu pra mudar? Se você tá na merda, cara, qual que vai ser a sua diversão, cara? Você não vai, tipo assim, porra... Você não tem acesso aos bens de consumo, sabe? Você não tem acesso aos meios de produção. Opa! Então você vai se divertir. Cara, e isso que é genial da Casa dos Artistas. Você, tipo assim, você vê as pessoas e você almeja a vida delas. Sim, sim. Aí você pode almejar sabendo como que é a vida delas. Isso que é vida, né? Isso que é vida. Sim. Não, e outra. A desgraça alheia sempre vai ser a melhor desgraça. Então, tipo... A desgraça alheia é transformada em espetáculo, exato, né? Exato, exato. Tipo assim, mano, enquanto você puder estar humilhando um ser em cadeia nacional, você vai, tipo assim, gerar... Por dinheiro, né? Por dinheiro, inclusive. Tipo, pega um bolo de dinheiro e joga na cara do infeliz, sabe? Tipo assim, mano, tô nem aí, tipo, o reality show mais legal que tem no Japão atualmente são das meninas tentando representar repórteres enquanto elas estão com um vibrador nelas. Então, tipo assim, mano, você morre de rir ao mesmo tempo, você fica, entendeu? Eu não entrei nesse Caraca, site aí. Eu te mando. Então, tipo assim, você vê uma desgraça, você vê que vai ter uma recompensa. E outra, querendo ou não, essa parada de ter desgraça e ter recompensa também é muito, como posso falar, não só atrativo, mas te desperta mais curiosidade ainda. Porque, tipo assim, você acaba criando aquele sentimento de futebol, né, de torcida. Porque você acaba se afeiçoando, pegando a mais X ou Y participante. Então, tipo, você compra a desgraça daquela pessoa ao ponto de torcer pra ela ganhar um carro onde ela tá 2 dias lá com 40 negros juntos, saca? Você fala, não, vale a pena esse Fiat Uno 2002. Vale a pena. Os caras ficam, sei lá, 52 horas em pé pra ver quem vai ser o líder do BBB. Em formato de Cristo, né? Crucificado. Saudades BBB alemão, maximize-se. Nossa, cara, não, esse daí é do alemão? É, o do alemão, é do Maximiliano. Era? Na minha cabeça, não destruam isso. Na boa, cara, tipo assim... Aliás, eu não sei se... Será que dá ruim eu falar o que eu vou falar? Não, A gente testa. Joga na roda. Cara, se o seu nome é Maximiliano... Olha, eu vou perguntar pra cada um de vocês. Pra dividir o peso, sabe? Dividir o processo. Sim. Cada um paga escala de zero. Numa escala de 0 a 10, se seu nome é Maximiliano, quão brega é você tatuar Maximize? Não, é tipo assim, ele tatuou os dois braços, né? Maximize-se. Tipo, um em cada antebraço. E ele mostra isso num orgulho. Ele fica olhando. Só muito fim de carreira. Claro que esse cidadão, ele virou coach de reality show. Então ele dá consultoria. Mas qual deles não virou coach atualmente? Assim, de verdade, a maioria. Não, eles passam uns 2-3 anos entrando de graça em balada, sabe? Virando DJ, né? Virando o Leandro, DJ. O Leandro Learte, por exemplo, Leandro Learte, que participou da primeira Casa dos Artistas, fez o incrível hit da Carreta Furacão. Nossa. Então, por exemplo, não é todo mundo que vira coach, entendeu? Caraca. Leandro Learte que escreveu a canção Vem Dançar o Mestiço. Vem dançar então, assim, puta que pariu, velho. Aliás, editor, sim, editor, cara. Coloque um trecho. Porque é uma música que estou dançando aqui mentalmente. Já tô imaginando o Capitão América. O Homem-Aranha. Não, fofão. Fofão é o símbolo maior. Fofão é incrível, velho. Fofão é a cara da Carreta Furacão. Fofão pulador de muro pra você. Sim, não, e aguardem, de cabeça pra baixo em movimento, né, cara? Cara, eu só não falo que a gente vai fazer cast sobre a Carreta Furacão porque vai dar processo. Vai, eles processam pra caralho. Cara, Mercenas. Carreta Furacão que é daqui da minha cidade, né? É. Mercenas, a cidade de burguês safado. Cidade mais cara do Brasil, Ribeirão Preto. Nunca passa em perto. Ai, ai, ai. Temos um cash? Não, tô brincando. Não, agora bora pra baixaria. Vamos começar. Acho que vai. Começar a baixaria? Tá bom. Antes de começar a baixaria, vamos passar nos reality shows. Ai, isso que eu ia falar. Nossa, vamos, agora vamos. Meu rage. Oh. Tá, vamos lá. Porque tipo assim, antes de começar os de baixaria, você tem que imaginar o que foi a transformação do engajamento que MasterChef causou. Sim, verdade. Sim, não, sim, porque... que foi um hype muito bom. Foi um hype muito bom, sim, pra cadeia. Tipo assim, Que o reality show tava meio embaixo, né? O pessoal sequer. Então, é, tipo assim, era um negócio, tipo assim, esculacho, tá ligado? Era tudo esculachado. Quando o MasterChef começou a passar, que, tipo assim, tinha pessoal que nem assistia, sabe? E pegava tudo pelo Twitter, mano. Sim, sim. Verdade. Sim. Mano, a primeira final do primeiro MasterChef tinha a Preta Gil comandando o Twitter do MasterChef, sabe? Caralho! É, eu lembro, eu assisti a boa parte dessas edições. Mas então vamos lá. Qual é o meu problema real com reality de culinária, gastronomia em geral? Primeiro dá sua carteirada aí. Sim, é que eu sou formado em gastronomia, então eu tenho, assim, uma certa autoridade pra poder falar. Então, realmente. Então, realmente eu vou. Muito mais caminho, não, né? Vai, o Filipinho Fogaça. Vai, Filipinho Fogaça. Não é. Não, não quero cagar a regra de certo modo. Mas, assim, eu achei importante. Tá. Porque, né, por exemplo, Filipinho a Itália Fogato. Tem o um movimento Slow Food. Que é um tanto babaca, na minha opinião, por vários aspectos, menos pelo resgatar a culinária de certas regiões que estão desaparecendo e tudo mais. Vamos colocar esse ponto aí de lado e depois eu volto nele. O que o MasterChef fez e todos esses reality shows de culinária fez? Ele transformou a cozinha em algo mais público, transformou a curiosidade do público, ensinou muita coisa, aquela convivência em cozinha e tudo mais, perfeitamente e tal. Mas o problema gigantesco que eu vejo na maioria desses reality shows é que ele não se torna acessível de forma alguma pro público, pra massa em geral que ele é apresentado. Ah, por exemplo, sim, eu vejo muita pessoa que chega em mim e pergunta, nossa, como é uma vieira, por exemplo. E tipo, coisas que eles apresentam lá como se fosse simples, ou então que não são tão acessíveis, mas que é o foco do programa. E outra, até um participante que entra lá, a maioria você pode perceber que, tipo assim, aquela pessoa que não tem condição, ela já é eliminada ali nas primeiras etapas do reality. Então, tipo, é um reality, a maioria deles são muito elitizados, e são de pessoas que, mesmo os amadores, são de pessoas que têm sim condições de comprar uma vieira, de comprar uma lagosta, de conhecer certas especiarias e tudo mais. Esse é o meu grande problema com esses realities, que eles têm essa falsa sensação de populacho, praticamente. Aproximação, sabe? De atingir, né? De aproximação, que no fundo não tem, nunca vai ter, cara. Mas você não acha que deu uma... É, por exemplo, um empurrão na galera pra galera pelo menos tentar cozinhar alguma parada em casa? Assim, não instigou a galera, pelo menos isso? Não muito, na minha opinião. Porque a maioria das pessoas, ela não vai querer fazer a coisa mais simples. Ela vai querer fazer macaron, ela vai querer fazer um petit gâteau, ela vai querer saber sim o gosto da vieira. Pelo menos eu que tenho contato tanto com a cozinha MasterChef da vida, quanto com a pessoa que quer fazer, que assiste, geralmente é esse mesmo problema. A pessoa realmente deu essa esticada que o pessoal hoje em dia pelo menos tem uma curiosidade maior pela cozinha. Só que a acessibilidade ainda a produtos da própria cozinha, né, aos materiais, aos produtos, ele é muito, muito, muito nichado, muito elitizado ainda. E eu acho isso um grande problema desses programas que realmente, como eu vou ser prolixo então, aqui, tipo assim, passa essa falsa sensação. Mas é só isso, geral, é espetáculo. Tipo assim, você passa a produzir imagens e você, as vidas, as pessoas, né, passam a basear a vida delas, tipo assim, como se aquela, se isso é um reality show, então a realidade tá aí, sabe? E essa realidade não é bem a realidade, porque ela é mediada, ela é editada, porque, tipo assim, todo mundo sabe que, porra, os caras não estão preparando os pratos no último minuto, igual mostra na edição do programa. Mas eu acho, né, que isso é um mal de todo reality. Todo reality, né, tem um nicho específico e ele tem as pessoas que estão nele têm um grau de conhecimento que é muito difícil da massa alcançar. Então a gente vê isso em reality de maquiagem, em reality de cozinha, em reality de... Mais nichados, eu acho, sim. Mas eu acho que o reality show, ele não tá a serviço de ensinar nada. Não tô falando de ensinar, mas os de culinária em específico, eles passam sim a sensação de que, tipo, ai, vai ser assim, você vai abrir, você vai no mercado aí da sua esquina e você vai encontrar tal. Mano, o pessoal até hoje me pergunta quanto que custa um aspargo, saca? Tipo, sabe qual que é o problema? Entendeu? O problema é o hipster, cara. Eu vou falar. Vai. O Felipe vamos não tá querendo regra. Falar. O Felipe não tá querendo falar aqui. Não, mas não é que eu não tô querendo falar. Eu só tô pondo uma visão mais do meu ponto de vista e do que eu vejo. Porque, tipo, o que você vai chegar no ponto é o meu ponto máximo de ódio. Mas eu tô pondo, tipo assim, pra mim, que eu convivo direto com os dois lados, vai ser sempre assim, a galera que vai que, tipo assim, vai quebrar, vai fazer um prato muito caro e a maioria das vezes essa esticada que o Gabão falou aí, muitas das vezes a pessoa vai gastar muito caro e não vai ter aquela, como posso falar, aquele resultado que ela espera, porque ela não tem experiência com aquilo. Por mais que ela veja MasterChef, um videoaula e tal, muitas vezes ela vai gastar, tipo, e eu tô falando isso porque já aconteceu com pessoa perto de mim, ela gastou, tipo, R$400 pra fazer uma parada e ela errou a mão numa coisa ou outra e o material é muito sensível e tal, estragou, e aí? Entendeu? Gera também uma necessidade que eu acho muito errada e... Por causa justamente dessa falsa sensação de tipo, nossa, isso aqui é pra todo mundo, a cozinha é liberta, é liberdade, não sei o que. Sendo que cozinha nunca foi liberdade, cozinha no final das contas é pra quem sabe, pra quem gosta sim, e pra quem tem condição de fazer as coisas que estão ali e que tem condição também de estudar tudo aquilo dali. Nunca foi uma parada tão aberta assim, nunca vai ser, e isso realmente eu vejo como um ponto muito fora da curva, assim, muito que me tira totalmente tesão de ver esse tipo de reality. É cagar uma regra foda agora. Pô, foi? Deu, normalizou? Não, não vou, tipo, beleza, já tá tudo gravado aqui na minha faixa própria, então tô feliz. Continue. É, continue. Exatamente. Quem foi editar, eu falei, cara, até... Ah, respirei. Mas enfim, é isso. Exatamente. O que eu ia falar que o problema é o hipster é porque, tipo assim, é justamente, tipo assim, não vai ser a Dona Maria que tá... Pelo menos pelo que eu entendi do público que o Felipe tá falando. Não vai ser a Dona Maria lá que já tá acostumada a fazer arroz e feijão, a sopa e tudo mais. Porra, vai ser o assiste cara a Palmeirinha que dá que mais tempo, assim. Certo? Ana Maria. Porra, verdade. Certo. Faz isso aí. Oi? Há muito mais tempo e muito mais não, acessível. Não, não, mas Ana Maria não é um programa de culinária. Não, Ana nunca Maria foi. É um programa de curiosidades, cara. Não é. Variedades, não é. Variedades. Variedades. É, variedades então. E papagaio. Papagaio. E fantoche, cara, nenhum programa. É isso que faltou o Masterchef, cara, é o fantoche. Faltou, faltou, né? Faltou Marcelinho. Marcelinho, faltou Marcelinho. Nossa, cara, nossa. Então, mas tipo assim, é o hipster que tá assistindo e fala: nossa, cozinha é uma arte mesmo. E poxa, eu sou um cara muito artista, sabe? Ah, então nossa, eu dou conta, né? Eu cheguei em casa, ele eu formei. Lasanha congelada. Né? Não, eu cheguei em casa, ele. Não, não, não, Gabão, sabe o que é pior? Chega em casa. E vai esquentar água pra fazer cup noodles. O filho é da puta. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu me formei com tanta galera. Com uma parcela vagabunda de profissional. Nossa, tô ficando com raiva de mas, ó, e outro ponto negativo que eu tenho é justamente pra. Tipo assim, você vai fazer uma parada pro Brasil? Pega chefes brasileiros pra fazer a parada. Eu sou muito contra essa parada de pegar... Ah, vamos pegar um chefe francês que mora aqui e já faliu 3 restaurantes. Ah, vamos pegar... Nossa! Um abraço aí pro... Mais um, Zezinho. É, vamos pegar aqui não, uma chefe... Ninguém aqui citou nome. É, ninguém citou nome. Citou nome. Vamos pegar ali a chefe argentina, que não sei o que tal. E pega só um brasileiro pra representar. E um brasileiro meio que medíocre pro meio. Que quem conhece é muito medíocre, sim. E, mano, porra, valoriza mais a cultura interna. Que é daqui tal. Também, de que se passar. Mas aí, Felipe... Então, mas aí é que tá. Tipo assim... É porque, pra mim, o público que gosta de assistir, né, programa de comida mesmo, de culinária, eles dão mais biscoito. Valor se tiver um peso internacional, pra quem for europeu, entendeu? Uhum, é só isso que acontece. Não, esse mercado faz muito disso. Sim, não, o mercado da gastronomia, quando você fala. Tipo assim, se você falar qualquer. Ah, agora tá indo, beleza. É, se você falar qualquer coisa assim. Se você fala as duas palavras, Itália e França, o pessoal vai... Uau! Porque na cabeça deles, a melhor culinária do mundo vem de lá, né? Tipo, não existe outras culinárias. Pra eles é só França e Itália. Sendo que o filho da puta foi comer batata lá pro meio do século... A Europa me enerva de um jeito. É que, tipo assim, ele não é um programa pra você cozinhar, sabe? É um programa pra você ver pessoas sendo escrotizadas. É, assim, é isso que eu tava falando. Exatamente, tipo assim, eu gosto disso. Então eu você gosto não vai do montar... xingamento e ficar então, vendo, e tipo conhecer assim, um você pouquinho você não vai montar de a bancada de cozinheiros, mesmo. Né? Você vai montar a bancada de, sei lá, tipo assim, ai, pega uma pessoa boazinha. Pega uma pessoa mais carrancuda, pega outra pessoa de tal maneira, sabe? Pra, tipo assim, pra equilibrar a forma, de forma que fique mais, tipo assim, que dê, sei lá, eu não sei uma palavra boa. Conteúdo, sabe? Que gere tipo conteúdo. Assim, ficar... Sim, sim, exatamente, que gere conteúdo, sabe? Que renda, né, do jogo? Tem que render. Se não render, como é que faz? Mas, ó, não são só desses tipos de reality show de comida que vive o brasileirinho, né? Não, tem o Bud Balastro da vida, o Cake Boss. O Cake Boss, mas a gente tem aquele que protagonizado por Eric Jacquin. Gabão. Que fez o maior sucesso nas interwebs, porque ele reforma restaurantes. Gabão, não, mas pera, tem um antes da TV Aparecida, que são dois padres cozinheiros. Ah, é sério? Sim, é muito bom. Eu não lembro o nome. Caralho. Mas é muito bom, cara. Eu não lembro o nome. Uma vez eu passei na casa da minha avó, ela tava assistindo essa... Passando a Sony também. Sim. É bom. Isso só me dá mais esperança pra uma futura rinha de padres. Disputando ótimo criança desde cedo. Mas, gente, a gente falou de Masterchef, mas não falou de nenhum outro, né? Se ficar, a gente tem outros formatos, como esse mais novo do Jacquin, onde ele reforma restaurantes, que ficou muito famoso. ele aprendendo um pouco, né? nesse mesmo naipe, assim, tem um também que chama Restaurante em Risco, que eles são só restaurantes com visuais incríveis e que são restaurantes péssimos, que eles vão lá e reformam e fica da hora, saca? É muito bom também. Eu vi um que ele tacou o prato no câmera mano, ele só falou, chega dessa merda, tacou o prato no câmera, sabe? Quebrou a câmera, foi... Mano, pra mim, de verdade, eu não gosto quando tudo dá certo. Tipo assim, pra mim a esperança do reality, pode ser qual for. Você tá seguindo muito aquela parada e tal, principalmente esse que tem um reality que eu não lembro, que é um investidor norte-americano, que ele chega, tipo assim, tem um negócio falindo. Ele faz isso com qualquer tipo de negócio. Tem um negócio falindo. Aí ele chega e fala assim, beleza, eu vou ver seu negócio e tal. Se me passar uma esperança, eu invisto, só que vai ser do meu jeito. Eu vou reformar da forma que eu acho que vai dar certo. Aí, tipo, no meio do rolê, o dono do negócio, né, fica meio puto e tal, começa a brigar. Mano, eu já vi um, eu não lembro o nome desse programa, mas é muito bom. Não é o Hell's Kitchen? Não é o Hell's Kitchen, não tô falando de restaurante, é um investidor mesmo. Ah, o cara é só investidor. Mudamos de nicho, estamos falando de programas tipo de... Eu acho que eu sei qual que é esse. É porque cai quase que no mesmo nicho aí. É porque de um restaurante, querendo ou não, a maioria desses reforma de restaurante, é um investimento que o cara tá fazendo e tá ali. Então é... Só que, mano, eu tô falando da parada errada, que eu lembro desse, que um dos participantes foi com um carro pra cima do cara. Tipo aquelas SUV, sabe? E o cara teve que sair correndo mesmo, porque o cara quase matou ele atropelado. Virou processo de justiça, virou até caso, assim, bem famoso de reality show que quase deu merda de verdade. Eu acho interessante quando, tipo assim, a parada começa aquela... Nossa, tem uma bosta de restaurante, hein? Tem rato fazendo cocô em tudo. Sei lá, já encontrei pelo de saco em tudo quanto é lugar. Ninguém aqui lava a mão, mano. Caralho. Ó, 90% do restaurante saco na assim. Borda do copo, né? Eu acho isso maravilhoso, aliás. Aí, beleza. Aí depois ele fala, mas eu vou te ajudar. Mano, e no meio do rolê as coisas vão dando errado. Nossa, eu amo isso, de verdade. Do dono. Ou então quando... Sabe o que é melhor? Casamento falido. Um casal que tem um restaurante. Reality show. Ai, cara. Exatamente. Calma. A gente vai chegar lá. Mas é nesse sentido aí de investimento, também tem o dinheiro à mesa, né? Que são pessoas que têm... Nossa, baixaria total. Eles têm pequenos negócios, eles querem abrir um restaurante, aí tem uma bancada de investidores, assim, que se interessam ou não pelo negócio deles. O Shark Tank. Só de restaurante. É bem nesse estilo aí que o Felipe falou, tem umas baixarias, assim, de leve. Não, mas olha, eu vou falar. Pra mim, toda vez que tem casal com casamento destruído, eu amo casamento destruído, meu Deus do céu. Comedor de casada mesmo. Aí... Mas, grande enfim. Abraço aí pra... Não, tô brincando. Bom, mas aí você tem que falar mais de um nome, né, Gabão? É, sim, eu vou ficar horas fica aqui. Difícil. Né? Mas... Vai ficar igual aquelas, né? Não vou falar de ninguém pra não esquecer. É muito marido. Mas enfim, eu gosto quando tem um casal falido. Aquele casal destruído, cara, porque sempre vai ter alguém que vai estar chorando e sempre vai ter alguém que vai estar ameaçando um ao outro. Eu lembro de um desses, Eu lembro de um desses que a mulher falando, ah, eu tô com você só por causa de dinheiro, por causa dessa merda de restaurante que eu odeio. Eu odeio minha vida e não sei o quê. E tipo, o cara, o investidor, só olhando assim, caralho, o que tá acontecendo? Que delícia, né? E ela aí, mano, e tipo, nossa, sabe o que? Não era nem um restaurante, era meio que uma doceteria. Aí, a mulher saiu quebrando tudo. E o cara, não, eu acabei de pagar por isso, investidor, saca? E ela tacando cadeira, quebrando janela e tal. Aí o cara saindo meio correndo, porque, tipo assim, era aqueles blindex grandão, né? Então, tipo, a vitrine da loja. Então, se cair um pedaço nele, mata na hora, né? Mano, e ele correndo, e o marido dela, eu vou te matar com isso aqui, eu vou te matar. aí meio que, tipo, que dá alegria. Um corte na câmera, aí tá o investidor dentro da van da produção falando, eu acho que as coisas não deram muito certo. Eu acho que não deram certo. Eu falei, mano, foi na hora que eu tirei a cueca pela cabeça, sabe? Tipo, ah, não, né? Mas programa de doce, assim, fora, tipo, Sugar Rush ou Zombies Just Desert, tem um também que fez muito sucesso agora na Netflix, que foi o Mandou Bem. Tem um monte de versão, velho. Mandou Bem é bom. É o que mais se aproxima, né, do público em geral, na verdade. E tem um monte de versão. Sim, sim. Esse é sobre o quê? É de doce. Não, cara. Tipo, é, assim, de Patisserie. Trata sobre confeitaria e Patisserie, praticamente. Tipo assim, mas o Mandou Bem não é aquele que todo mundo é passivo-agressivo? Tipo assim, que não fala. Assim. Não, que não fala, tipo assim, nossa, gente, seu bolo ficou não, meio. Não, olha, eu vou falar que é um grande problema dos realities de culinária, principalmente envolvendo patisserie, porque, tipo assim, a patisserie envolve pessoas que são delicadas naturalmente. Isso. Ela pode ter uma genialidade muito bruta, mas ela é delicada de uma certa forma. Patisserie é o mundo da moda da culinária, né? Sim, sim, sim, é o mundo da moda culinária. Então o pessoal, eles dão aquelas indiretas meio, tipo assim, secas, curtas e sutis, mas que você sente o peso do veneno, sabe? Chega e escorre, é bom, chega e escorre, é muito bom. Sim, sim. Não, eu era muito assim, na faculdade. Aí eu, nossa, fulano, seu bolo queimou de novo, já é a quinta vez esse mês, né? Pessoal, morde o bolo e fala assim, arenoso. Arenoso. Airado. Airado demais. Esses tem um monte no... Deu uma soladinha, né? Nossa, eu amava chamar o merengue dos outros de moça. Pô, fazer isso com gosto. Nossa, que música gostosa. Ai, mas é merengue. Aí eu, não tá com gosto. Que consistência diferente, né? Eu acho que nessa mesma onda de reality shows de culinária, temos os reality shows de música. Sim! Tá na mesma. Sim, estão nossa, na mesma. Vou falar uma coisa, eu odeio tanto Carlinhos Brown. Ah, se eu fosse Maria. Quando ele vem com aquele ajaiô, Davi, nossa, dá vontade de pegar. Nossa. Porque, nossa senhora, velho. Como é que chamava aquele que a Angélica era apresentadora? Estrelas. Não, Estrelas era o programa Estrelas. Dela. Era no sábado. Programa solo que ela faz pra trás esse ano. Era. Desculpa pra sair de casa. Ai, né? Cara, eu lembro desse. É Popstar, não? Não, Popstar é esse Popstar. Último, nossa, né? Nossa, Popstar. Pô, a gente tem Popstar. The Voice, né? Popstar. Isso. Qual é o seu talento? É, Ídolos era o meu favorito. Ídolos era meu favorito, porque eu amo o Miranda, velho. Ele é foda pra caralho. Amo falecido Miranda, falecido. Um grande abraço pro meu. Esquece que te empate. Ninguém aqui pode falar mal de Popstar, porque ele agraciou o mundo com a produção da banda Rush. Sim, a CDR, rápido, errei. É, porque foi a aliás, única... editor, peraí. Editor, um trecho de... Um trecho de a CDR aí, porque eu tenho muito ouvinte infelizmente. Mas elas foram as únicas que realmente tiveram algum sucesso, né? Porque o tal do Bros lá, que foi depois... Nossa, cara, Deus, de verdade, o que acontece? O que acontece com essa galera que ganha reality show? Cara. Assim, de música. Eles somem. Some tipo mesmo. Assim, o pessoal ganha, participa, sei lá, de duas, três coisas na Globo ou na emissora que eles ganham. Mano, e some. Assim, some. Porque... Mas sabe o que dá vontade? Porque... Tipo assim, ó, eu vou falar com o público agora. Uma coisa que eu tenho vontade é de espancar toda criança que vai no Raul Gil. Toda. Toda. Cara, não, criança. Ainda mano, tem mano, Raul Gil? Nossa, peraí. Vai tomar no cu Raul Gil, velho. Vai tomar no seu cu. Eu falei que tinha. Velho, ó, velho do céu, mano. Criança cantando. Isso. Criança cantando em japonês. Censurado, eu fui censurado nesse programa quando eu falei que existia um preconceito contra crianças aqui dentro. Não. Vocês eu tenho contra criança que canta mal. Você já assistiu o Raul Gil, Gabão? Com criança cantando sábado à tarde? Claro que eu já assisti Raul Gil. Então, você já viu a nova onda de criança japonesa que tá indo lá cantar em japonês? Cara, eu nem sabia que existia Raul Gil ainda. Liga 4 da tarde num sábado só pra você ver. Vá, caralho, velho. Eu concordo que o Felipe tá falando, cara, porque é muita coisa, tipo assim, ah, gente, ele não sabe cantar, ele não tem, tipo assim, ele não tem sequer idade pra desenvolver. Playbackzão do caralho. Algum talento que requer treinamento, então vamos deixar aqui porque todo mundo gosta de criança, né, exato, gente? Exato, velho. Não é que eu não fofinho, eu amo criança, sabe? Velho. O problema meu é que, tipo assim, se força uma barra muito grande em certos programas. Agora, sim, por exemplo... Foi todos, né? Eu acho que é o X-Factor, por exemplo. O X-Factor, que mistura um pouco disso tudo, né? Que o X-Factor, até onde eu sei, ele não é só sobre música. Ele vai... Pessoas que têm talento em geral. É o American Got Talent, né? Um trem assim também. Porque, ixi, tipo assim, ele reúne mais coisas. Mas, querendo ou não, o pessoal sempre vai dar mais valor pro cara que tá lá cantando e tal. Ah, o cara lá passa 2 horas cantando Impossible. Aí todo mundo... Que lindo, ai, como ele é sensível, meu Deus do céu. Aí se o cara vem com um violão, puta que pariu, periquita chega a leitar. Então. Caralho! Ai, que. Nossa, hoje eu tô. Você tá mesmo. Criança cozinhando, nem pensar, Felipinho. Nossa, não. Criança com piano é martelada no dedo na hora, sabe? Gente, coloca a mão aquele, aí. Aquela mostra a mão aí polêmica lá daquela menina sendo sexualizada em programa de culinária. Puta que pariu, velho. A menina tinha o quê? 10 anos? 11 anos? Mas, porra, ó, tipo assim, só aqui no Brasil o MasterChef Kids teve isso. Júnior, no caso. MasterChef Júnior só teve que todo lugar do mundo já tá na sua 10ª edição essa merda. Aqui no Brasil só teve uma. Porque o pessoal não tem a mínima decência, exato, possível. E não é. Caralho, velho. Puta que pariu. O brasileiro é difícil. Mas era bom. Era bom. O dia de criança eu gostava porque era uma humilhação atrás da outra, inacreditável. Tinha um gordinho que toda hora chorava, velho. E pra tudo, ele chorava. MasterChef depois, eu não peguei. Não, mas eu indico os ouvintes, né? Tuerbs, quem não assistiu, assista o Júnior, que vale muito a pena a temporada completa, assim. É muito bom do início ao fim. Mas, mais uma vez, as crianças que não tinham tantas condições quanto as crianças que não fizeram o Iga da vida, não, né, estão lá na final. Não, eu tenho uma historinha de MasterChef. Nossa. O primeiro que eu vi foi o. Eu vi no aplicativo da Band. Tinha comprado TV, Smart TV e tal. E o aplicativo era tão imbecil. Que era aquele programa especial que era os. Um grupo era da primeira temporada. Nossa, e outro grupo, sim, era da segunda. Uhum. Né? Eles misturam, cada... dois times com pessoas das temporadas passadas. Uhum. E ficava lá no aplicativo, só que eles botavam título, né? Então, no primeiro você vai ver lá. Sei lá, veja o frango maravilhoso que fizeram e tal. E aí no último capítulo. Na última parte, aí aparecia lá. Veja a vitória do time azul sobre o amarelo. Já contava, spoiler, né? Título. Spoiler. Amadorismo desgraçado. Parece o Dragon Ball, né? Próximo episódio, vitória. A morte de Freeza. Goku morre. Tipo, caralho. Spoiler na lata. Queimei o frango. Queimamos o frango, será que vamos? Bite, né, bite. Ai, muito bom, cara. Minha mãe pegou eu queimando o bolo. Veja o que aconteceu. Troquei minha mãe, troquei toda a farinha de casa. Ai, que horror! Fui preso? E ela tá loucaça, né? Que fui preso? Agora vamos pra baixaria que nos importa e nos interessa 100%. Não, antes de ir pra... Acho que a baixaria pode ficar por último. Eu quero falar de um reality show, ainda quase baixaria, mas não baixaria, cara, que entra na gama toda, que é reality show da MTV. Nossa, aí não. Aí... Então a gente tá entrando na baixaria, porque MTV, eu acho que a sigla de alguma forma traduz baixaria. Não, mas o Catfish, cara, o Catfish ainda não é muita baixaria. Catfish era legal, Catfish véio. não parece fish... Faz ball pra catch. Mim. Catfish é aquele que mostram que as de mentira, é. Isso. Sim. Cara, e tipo assim, isso eu assisti hoje, porque eu tava. Minha namorada é uma especialista em reality show. Daí, abraço pra tipo Camila, assim, né? Ó. Camila é o nome dela? Ai, que filho da puta, velho. Fica, é, fica não, aí a saudade, né, Gabão? Mas enfim. Isso é, que é vida. Daí ela me recomendou. Essa música, cara. Fica, né, Gabão? Fica na mente. Essa música vai estar na abertura, cara. Essa música, essa música tinha que ser top hit carnaval, né? Nossa, moral. Tinha mesmo. Maluco, que demais essa música. Vai, José, continua. Vai. Coitado, José. Então, cara, mas Catfish, tipo assim, eu tava assistindo hoje, eu só assisti o final, sabe? Se você procurar lá no YouTube Catfish, se você jogar, vai ter a conclusão de todos os episódios da temporada brasileira, cara. E é ótimo, mano. Na verdade, tipo assim, a maioria dos reality shows que a gente debateu aqui, se você for no YouTube, sempre vai ter um resumão. É de verdade, a maioria mesmo. Sim. Tipo assim, e cara, Catfish é ótimo ao mesmo tempo que é escroto, sabe? Que é a fórmula excelente pra qualquer reality show, né? A Amazon, aliás, tá ganhando dinheiro do caralho agora com essa fórmula mais que exata. É porque, tipo assim, Catfish, cara, se você é um fake, às vezes você tá querendo esconder um segredo, sabe? Às vezes você tem alguma coisa que você não queria expor pras pessoas. Ou às vezes isso é feio. E daí, então, e daí, tipo assim, o que que vai fazer? Tipo, você vai contar esse segredo? Peguei minha madrasta bêbada. Tipo assim, não, vai chegar dois caras assim, bem apensuados, e vai falar, olha, gente, conversem aqui, a gente vai deixar vocês sozinhos pra vocês conversarem, né, com a gente, com esse segredo que a gente acabou de revelar brutalmente pra você, e daí vamos deixar vocês sozinhos, mas se com mais meia dúzia de câmeras pra todas as suas reações serem transmitidas. Catfish é a parada, tipo assim, vamos pegar a fórmula do BBB, de tudo que deu certo até agora, só que a gente vai colocar o elemento da não é surpresa, mas da cobiça. Não, não é cobiça. É da trairagem, isso, da trairagem. Eu acho que o Catfish, ele entra no quesito reality show documental. Então ele é parecido com, sei lá, o Largados e Pelados, mas eu não ia falar Largados e Pelados, eu ia falar o Quilos Mortais, que é um grande clássico da televisão. Ah, sim, Quilos Mortais eu não assisti. Cara, pelo nome e pela risada do Gabon, já até imagino do que seja. Não é, cara, é porque é muito escroto e cai justamente nessa onda do Catfish, sabe? Olha só, estamos filmando uma vida desgraçada de um obeso mórbido que tá pra morrer. Mano, o Fantástico não fez isso com o Ronaldo? Não tem do Fantástico disso? Não, mas o Ronaldo não pesa 320 quilos, né, mano? Eu sei que não, mas não é a mesma parada, não, assim? Não, velho, não. O cara, por exemplo, ele pesa 300 quilos. Aí ele tem que fazer uma dieta pra poder fazer cirurgia bariátrica. Sim, só que ele precisa perder 130 quilos pra poder fazer uma cirurgia. Cara, como isso? E aí o reality show vai nessa, cara. Só que assim, é mais documental do que necessariamente uma competição. O Fantástico fazia, era que fez com o Fábio Porchat também, com o Ronaldo, tinha essa coisa de competição, de ver se a pessoa ia conseguir. Cara, não funcionou pra ninguém, né? O Quilos Mortais, que já é um nome escrotérrimo, né? Quilos Mortais. Já é escroto pra caralho. Sim, ele embarca na Fusco da Tidão, velho. Assim, e tá certo. Porra. E as pessoas tá pensando, eu juro por Deus, seu gordo, filha da puta. Cara, é que eu acho que você não assistiu, por isso que você não tá entendendo, velho, assim, o tamanho da escrotidão, mano. Eu entendo o tamanho, noção. Gabão, eu entendo o tamanho. Filha da puta, velho. É muito escroto, né? Foi você que me deu a oportunidade, então nem vê. Mas é muito desgraçado mesmo, assim. É, não tem um pingo de. Tipo assim, não tem amor, né? Só vê escrotidão, velho. Mas não é o objetivo do programa ter amor. Cara, mas você trata as pessoas como lixo, velho. Isso eu não gosto. Porra, meu dia a dia, caralho. Isso eu não gosto, assim, de verdade. Então, e sem contar que tem um ou outro episódio que a pessoa morre. Caralho, isso é maravilhoso. Tô falando que sério, nos mortais mesmo, né? É, fulano não resistiu à cirurgia e morreu. É isso. Não, é normal, é vida que segue. E acabou o programa, e você ficou olhando pra aquela tela preta, falou assim, caralho. Ué, no outro dia, acho que eu vou fazer uma outro quilo mortal, pronto, é a vida, acontece. Cara, você, um modo bom de escolher qual reality show você vai ver é quando você abre o programa e tem aquela imagem. Que eu mandei, tipo, né? Assim, esse programa tem cenas fortes, sabe? Censura, recomendado a descrição do telespectador. Não, esse programa contém cenas de sexo, nudez e palavrões explícito a todo momento. Quero. É, que é geralmente do Acapulco Shore, que já abre dessa forma. Sim. Ah, acho que todos esses, no que é o que a gente vai entrar agora, que é uso de putaria generalizada. E de pegação, né? Pegação, putaria generalizada, que é o estilo de... Kufri. Caralho. É o estilo de reality show que todo mundo gosta, mas não admite que assiste. Eu gosto. E não admite. Eu odeio pelos personagens escolhidos, não. Que são os tupiniquins. Assim, todos eles. Nossa, sim. Eu odeio, porque eu odeio os personagens, mas o que os personagens fazem dentro da casa, ah, meu amigo, eu regozijo. Eu só não consigo entender uma coisa, não, assim, não. Por que que essa galera, em todos esses reality shows, sem exceção nenhuma, todos eles gritam pra caralho. Qual que é euforia, é o anime, é o personagem de anime. Todo mundo vira um personagem de anime automaticamente. Euforia. É direção, mano, tipo assim, Gabão. Ele tá cochichando com alguém no microfone e daí fala, o diretor dá um corte e fala, fala mais alto. Não é. Gabão, se coloca no local do cara. A euforia é a felicidade. Ele tá numa casa mega foda. Ele vai ter comida e suprimento, não vai precisar trabalhar nem fazer nada. Né? Tem um tanto de gente que ele tá querendo sim passar a vara. Mano, ele tá feliz. E ele vai passar a vara. E ele vai passar a vara. Dependendo do reality show, realmente ele vai passar. Ai, meu Deus. Então, cara, tipo assim, se coloca no local do cara. Ele vai virar um personagem de anime histérico. Ele tá muito feliz de estar ali. Ele tá agradecendo a Deus a todo momento. Você gritaria, Filipinho, se você estivesse participando numa parada dessa? Eu não me imagino participando de uma barbaridade dessa. Vamos fazer feliz. O exercício, né? É lógico. É, cara, mas, cara, tá eu já entrava. Eu juro por Deus, eu já entrava pelado. Já. Não, na verdade, eu entrava com a tanguinha de onça. Já. Não consigo nem me imaginar. Não, tanguinha de onça, bota de vaqueiro mesmo e um chapéu. Bruno, mano. Você entra igual o Bruno, né? Exatamente ele que eu imaginei. Mano, e eu ia fazer questão de destacar minha tatuagem. Real. Da raposa. Isso que o Felipe falou é real, porque, tipo assim, o cara já sabe que quando ele sair dali, ele vai ter pelo menos 1 milhão de seguidores no Instagram, cara. Nossa, ou 1000 pessoas odiando ele. Então, o cara já tá, tipo assim, mano, é a liberdade total. Mano, tipo assim, literalmente, tirando as regras da casa, você tá com liberdade total. Você nunca vai ter essa liberdade total na sua casa, no seu trabalho, em lugar nenhum. Aqui você vai ter. E aqui você vai dormir junto com as pessoas que você quer passar a mão, a vara, beijar, pegar. Aqui vai ter cachaça para um caralho. Vai ter camisinha grátis, das melhores possíveis, de todos os gostos e sabores. É, vai ter piscina, vai ter academia. Então, tipo assim, o cara, mano, você tem que ficar... Despiroca, né, velho? É, você tem que ser muito agradecido a tudo que te fez é colocar ali. Então você tem que chegar no nível de ser... Mano, essa pessoa, se qualquer cientista pegar ele vai ter o maior nível de serotonina que o ser humano já viu. Eu tenho uma opinião. Acho que o cara deita, assim, a hora que ele vai dormir, ele pensa assim, caralho, será que eu morri? Exato. Só posso ter morrido. Não é possível, acho que eu morri. Isso aqui não pode ser realidade. Porque, cara, assim, esse reality show tá completamente fora da realidade de qualquer ser humano... ou pelo menos 95% da população mundial, né? Porque eu acho que tem realmente 5% que vive essa realidade, mas caralho, acho que é isso mesmo, Filipinho, matou a charada. Não, é, cara, tipo assim, eu fico imaginando, e outra, tem chance de você ganhar uma bolada no final, um dinheiro e tal, e outros prêmios durante a competição, então você já entra com um contrato, tipo... É que esses... Cara, eu gosto desses, porque esses nem sequer é competição, então, não tem competição envolvida. Nem sequer tem prêmio. Ah, não, sim, eu tava pensando mais, assim, no aspecto BBB, que é mais ou menos isso, que os caras também já entram gritando, falam tudo gritando. Só que, tipo, no caso, sei lá, do Soltos em Floripa, aqui, que é o que a gente quer realmente falar... Mano. Vocês, né? Eu não quero falar. Mano, tipo assim, é reunião. O Souza em Floripa teve a melhor, na minha opinião, de verdade. teve a sacada mais genial. Vamos pegar uma galera que já é desse convívio social alto e que vai embalada, que o camarote é sim 5 mil conto, porque eu já tirei foto na primeira balada lá que eles foram, eu já fui lá fotografar. Então, tipo, é 5 mil conto só o camarote. Vamos colocar uma galera que já tá acostumada com esse meio, com pegação e tal, mas que são amigos, todos se conhecem, todos são rolezeiros, todo mundo ali é meio que família já. Já tem um feedback, já tem umas paradas do passado que o pessoal toda hora fica voltando e virando. E tipo, mano, isso foi tão maravilhoso. Sim. O que a sacada da produção, do que é a mesma do De Férias com Ex, foi o seguinte: o De Férias com Ex ganhou uma popularidade enorme, meio que do nada, assim. O programa já era produzido, acho que pela MTV, né? Se eu não me engano. Sim, ele tá na quinta temporada, se eu não me engano. Isso. E, assim, acabou ganhando uma certa notoriedade há pouco tempo, né? Principalmente pelo final da MTV e redes sociais e tudo mais. E aí, assim, eu acho que acabou fazendo sucesso a partir da terceira, mas a galera assistiu tudo, porque tá aí disponível e dá pra ver tudo. E aí a produtora teve uma sacada muito foda, que assim, pô, a gente não... Esse formato vai morrer muito rápido, porque é um tipo de formato de reality show que morre muito rápido, porque ele é repetitivo, né? Não tem muito o que se fazer além do que já se tem visto ali em todos eles. Aí o que a produtora fez? Eles pegaram o mesmo conceito de Férias com o Ex, só que falou assim, cara, e se a gente transformasse a galera que tá lá dentro em ex durante o programa? Em vez de a gente resgatar um ex que é de fora, a gente faz essa galera se gostar de alguma maneira e introduz pessoas de fora dentro da realidade deles e vê o que acontece. E foi exatamente o que eles fizeram. Que brief de venda fenomenal, seu. Foi isso que eles fizeram. Impressionante. Foi isso que eles fizeram. E não preciso falar que deu certo pra caralho. É o melhor reality show de 2020. Falo com tranquilidade. Não, cara, na minha opinião, é o último. Eu não gosto desse tipo de reality show. Porque, tipo assim, pra mim, todas as pessoas lá são extremamente parecidas, sabe? Mas é pra. Mas é lógico. José, é isso que a gente quer, cara. Então, mas aí que tá, tipo assim, como que eu vou conseguir. É porque pra mim, cara, eu funciono a partir do momento que eu tenho empatia com um personagem tal. Tipo assim, justo. Eu posso torcer. Eu sou igual o José, eu não consegui ter empatia por ninguém lá. Assim, e eu falei isso, tipo, de cara pro Gabão. Foi a primeira opinião que eu dei pra ele. Cara, ó, assisti antes três. Eu senti essa empatia. Porque eu assisti três episódios e falei no grupo. Não consegui ter empatia com ninguém. Odiei todo mundo, mas eu vou continuar assistindo porque o enredo das histórias. São muito, muito bons, mas cara. Ali... De verdade. Aquela galera são de um ciclo social da minha vida que eu tenho uma distância inacreditável. São pessoas detestáveis. Sim. Isso é senso comum. São detestáveis. Mas eles só estão lá porque eles são detestáveis. Exatamente. Esse é o objetivo da parada. Mas eu não preciso ver. Eu tentei ver pro podcast, mas pelo amor de Deus, com 20 minutos eu queria vestir minha camisa de Che Guevara, começar a Revolução Comunista, só pra mandar esses fé da puta trabalhar. Nem... Nossa. Eu tenho uma notícia boa e eu tenho uma notícia excelente. Isso é muito jovem pra mim. agora eu solto metade aqui. Esse é pra menino novo. Cabeça vazia, que pelo amor de Deus, tudo bem, vocês estão vendo pela ruindade, eu acho isso improvável, mas o negócio é de um imbecil, só dá imbecil, burguês, nem, pelo não, amor não de é Deus. Burguês, não é qualquer, não é então, classe média alta não, é rico, é rico mesmo. Ali não tem, e, ali então, não tem é, ninguém tipo assim, mais ou menos não, ali tem gente assim que pai é desembargador. Aliás, grande dados, abraço, é grande isso. Abraço pra Loirão, que eu ainda quero trazer nesse podcast. Não, Loirão, nossa, pra chorar, né? Sou fã de nossa, Loirão, cara, sou fã de Loirão. Sou fã de Loirão. Que nome é esse, cara? Dá vergonha ali. Tipo, assim, eu gostaria de retomar uma tese do Guy Debord, que ele fala justamente que, tipo assim, na sociedade do espetáculo, você já não tem o ter é melhor do que ser. Aqui não é o jogo do ter ou ser. Aqui o jogo é parecer. Tipo assim, essas pessoas não precisam ter, não ser necessariamente burgueses, mas tem que viver uma vida como burgueses. Então a Amazon, no caso, vai fornecer a ela esse meio, ah, sabe? Sim, tá. Aliás, a Amazon comprando camisinhas a gosto dos participantes, gastou mais ou menos R$5.000 em camisinhas até o final da produção, gente, da primeira temporada. Um parabéns. Um parabéns. E olha, pelo jeito que o pessoal tá, realmente esses 5 mil estão sendo gastos. Estão mesmo, viu? Fala sério. Eu fiquei numa vergonha alheia do começo ao fim do primeiro, segundo e terceiro episódio, que foram os que eu assisti. Não, cara, eu e o José estávamos discutindo no grupo. O primeiro episódio é o melhor até agora. Porque, tipo assim, mano, tipo assim, eu acho que eu nunca vi uma. Em 57 minutos, que eu acho que é o primeiro episódio, eu nunca vi algo em 57 minutos te dar tanta informação. Não vê só. Caraca. Mano, você é bombardeado demais, de uma forma. Porque, tipo assim, igual o Gabão falou, em minutos já tá tendo sexo em banheiro. Pois e, nada, é, não, mano. Você me surpreendeu um absurdo. Não, porque, tipo, até então eu tava com a Nath, assim. Assim, cara, não tem nada de novo nisso. Por que a galera tá tão falando? De repente eu ouço um gemido. Aí eu juro por Deus que eu achei que tinha alguma aba aberta no meu navegador, com essas propagandas, com propaganda, assim, não é possível. Maluco, a hora que mostra o cara sem o bife nenhum batendo, pudor, o bife cara comendo batendo. A menina no chuveiro, eu perninha falei assim, tremendo, pezinho pra cima, perninha tremendo. Pra cima. Eu não, cara, vou não, largar sabe isso que é o aqui por Gabão, nada na Gabão, minha vida. Gabão, sabe o que é o melhor? O legal é que a vergonha ali da gente fica no mesmo nível que as pessoas que estavam lá. Nossa, que velho. Desculpa, assim, desculpa. Eu sou um grande, é eu sou um grande admirador de pornô. Sou um grande admirador de pornô amador. Eu fiquei com puta tesão nessa cena, uh-huh. Mas enfim. Sabe o que é o melhor? É que não se há respeito. Aí, ó, tá perdendo, tá vendo? Não se há respeito, sabe por quê? Porque, de repente, naquela... Cara, sabe o que é o melhor de verdade, assim? A transposição respeito, do dia... Do dia... Calma. Do dia da Amazon com os participantes que também nos têm. É, porque, tipo assim, quando você tá gravando algo que envolve terceiros e tal, pessoas que não são da casa, principalmente porque o Perdiz em Floripa é um BBB em Florianópolis. Toda Florianópolis. Andem nessa desgraça de cidade. Façam o que vocês quiserem. A gente banca. Mano, eles têm um ônibus. Um ônibus de festa. Eles têm um ônibus. Ah, não. Aliás, que o cara tava chupando a menina dentro do ônibus. Mas isso aí é outro. Cara. Enfim. Nossa. O ônibus da sífilis. Mano, enfim, esse não é o ponto que eu tava querendo chegar. O que eu acho bem legal é a transposição do dia, da noite pro dia. Porque, tipo, a câmera tem a sacada de pegar quem dormiu de casal e quem dormiu sozinho. E de repente corta pra duas pessoas de quatro. Flap, flap, flap, flap, flap. Ou então, do nada, uma menina com um cuzão, assim, aquele cu preto, sabe? pra câmera. Aí você fica... Tá bom, chegamos a um ponto que não tem realmente nenhuma censura. E eu acho que... Detalhe, eles assinaram esse contrato, o que pra mim é mais genial. Orgulho ainda, da família. Assim. Tipo, assim, meu Deus. Orgulho da família. Eu fico imaginando o pai e a mãe assistindo, sabe? Essa xerecona aí fui eu que fiz. Cara, caralho, o peito daquela Bia aparece umas 5 vezes só no primeiro episódio, cara. É lindo. Não, detalhe, tipo assim, detalhe. Tiveram... A série é produzida por mulheres, tá? Caraca, não! O feminismo não, agradece. Nossa, tem... Gente, a vergonha alheia então, tipo assim, que mais me espanta isso... ali é a contra, né? Nem a favor, as mulheres, que fica chorando por macho. Gente, quem faz isso em pleno século 2020? Ninguém chora! Sua amiga? Puta que pariu! Não, mas aí. Aí nós entramos! Mas uma coisa que eu acho. Uma coisa que eu acho interessante que o Gabriel falou aí sobre o fato da série ter sido produzida por mulheres é que, tipo assim, ele chega naquela mesma objetificação que a gente já tá cansado de falar sobre isso, ai, na mídia. Ai, chama mais mulher pra falar sobre isso, todo dia. Não, mas tipo assim, ai, vamos colocar lá. Quatro gostosas e quatro gostosos pra ficar se pegando, sabe? Ai, gente, não, mas a gente precisa ter mais... colocar mais tipos de corpos diferentes, sabe? Ah, vamos chamar um pessoal aí X pra comentar, sabe? E daí a gente vai estar abarcando todo mundo, cara, assim. Eu percebi isso aí também. Percebi. O padrão, cara, tipo assim, sabe? Essa galera da alta classe, eles não têm diferença de postura, de tipo de corpo, tipo de corte de cabelo, nada. Tipo, eles conseguiram pelo menos pegar uma pessoa um pouco mais moreno, mais bombado, um cara que parece um pagodeiro, Então, tipo assim... É aquele Murilo com aquele bigodinho. Puta que pariu, então, mano. Então, tipo assim, é. Ai, beleza. Tipo, é, eles conseguiram. É o Murilo, Murilo. Diferenciar porque é por causa do bigodinho. É, tipo assim, eles têm uma diferença. É o cara que cozinha na casa, cara. Sim, é o único cara que cozinha na casa, né, aliás. É isso. Ah, velho, mas sinceramente eu não tive empatia por nenhum deles, de verdade. Eu sou muito mais empática com a Pabllo Vittar comentando. Cara, eu sou empático com a cara, MC Carol. Cara, aquela MC Carol é muito parabéns. Foda, mano. Eu ri. Parabéns, MC Carol, cara. E o Felipe me falou isso, que tipo assim, cara, enquanto todo mundo tá comentando, ai, nossa, será que ele tá brincando com os sentimentos dela? Ai, o que será que eu tava pensando em fazer? MC Carol já vira e fala, eu tacava um soco na costela. Ela é maravilhosa, velho. Ou ela fala assim, eu também fiz parecido, só que eu comprei um videogame. É, gente, essa história do videogame é perfeita, melhor história. Essa história é boa, né? A gente tava falando, Felipinho, da MC Carol dando um videogame pro cara pra ela poder meter. Cara, muito bom. Eu gosto da MC Carol, tipo assim, foi a única, na minha opinião, só ela devia estar comentando. E, porque, tipo assim, todas as histórias dela são ou de violência doméstica ou de trepas inacreditavelmente perfeitos. Ou então, e o jeito que ela se expressa é muito bom, né? Porque quem já ouviu o MC Carol sabe que ela é uma poeta. Assim, inacreditável, Jorginho me empresta 12. Eu quero ar condicionado pra sentir seu pau gelado. Então, é uma pessoa que sabe brincar bem com o palatar, né? Então, ela é uma pessoa que quando o pessoal tá mostrando aquela historinha, porque aquela bancada também de comentarista, é um outro ali que tem uma história foda de vida e não sei o quê. MC Carol, não. Ah, não. Ela tava me roçando na piscina. Não sei o que é foda. Não sei qual o foda que você tá usando como... parâmetro, mas eu acho que eu entendi o teu ponto. Sim, né? ninguém tem experiência de vida que a MC Carol tem. Acho que quem chega mais perto ali do que da MC Carol é só a Pabllo Vittar mesmo, porque ela veio de baixo. Só ela, porque aquela boca rosa lá, eu já... Chata pra desnecessário. Caralho! Desnecessário. A boca rosa foi uma grande decepção nesse... Uma grandíssima decepção. Nossa, eu tirava ela... Pra mim sempre eu foi. Eu tava esperando uma principalmente por conta do Big Brother, eu tava esperando uma... Mas é que gravou antes também, né? Tem isso. Sei lá. Eu tava esperando uma... gravou, ela deve ter, porque senão não ia... Tanto que sair agora. É, a Amazon lançou só depois que ela saiu da a estreia do Soltos em Floripa. Depois que ela saiu. Após a saída da Bianca do Big Brother. Mas ela foi um personagem interessante no Big Brother, eu achei que ela poderia agregar mais do que ela tá fazendo no... E realmente não tá... com ela ali ou sem ela ali, broxol, tanto faz, broxol. O programa continua tipo mesmo. Assim, e cara, o que a Amazon também teve a maldade, cara, foi que eles produzem dois episódios ao invés de só um. Sim, outra porque grande você sacada. Você tem um episódio e depois, na semana que vem, você vai ter outro episódio com novas histórias. Não pode ficar. Novas histórias com a reação dos comentaristas. Vai ser um podcast com a Pabllo Vittar e a MC Carol, basicamente só as duas que tem alguma coisa de relevante pra falar, né? Que é uma coisa que a HBO tá fazendo, nossa, cara. Ah, é um saco, velho. O Felipe Tito, né? Eu não conheci esse cara, não. Conheci ele aí. É o atorzinho da Globo. Ah, não, não. Gostosinho. Eu gosto daquele cara assim, também. Gostosinho, que apresenta, né? Bem gostoso. Apresentável, né? Ignorância. Tio Elbert, Felipe Tito é bem gostoso. Fica essa dica. Parece ter um pauzão. Gostoso, é. Falar em pauzão, o olho da Pabllo Vittar olhando. O cara de sunga, velho. Nossa, eu só percebi o tamanho do pau do cara na hora que ela falou. Sei. Calei a boca de todo mundo. Que tá incrível. Bom, tá bom. Sincero, hein? Que incrível. Tá bom. Ah, é mesmo. Ah, mas eu vou falar que a Pabllo Vittar é forçação de barra. Só MC Carol bastava. Só opinião pessoal. É, também. Ah, mas é porque acho que sozinha não rende também. É, tem que ter alguém pra ser. Pega, sei lá, ela. Leão Lobo. Ela precisa de uma escada. Caralho. Nelson. Como é que chama aquele cara? Aquela mama lá, como é que era o nome daquela mama? Mama Brusqueta. Isso, velho. Mama Brusqueta. Pegar o Mauri Júnior também pra comentar essa desgraça aí. Nossa, ia ser o melhor elenco de comentário. Muito bom. Não, não ia. Não quero te decepcionar, mas não ia. Ah, ia ser muita merda. É isso, galera? Ô, vocês viram que, assim, só uma curiosidade. Ontem foi o paredão mais votado do Big Brother, vocês viram isso? Vi. Eu não assisto o Big Brother dessa vez. Não assisto o Big Brother. Não, aí eu faço minha pergunta. O que que tá fazendo? Que o Big Brother tava meio decadente. Cara, a gente não falou da Fazenda, tirando o coronavírus. Peraí. O que fez essa edição ter uma certa notoriedade? Big Brother nessa edição copiou a Fazenda, né? Porque eles tinham, tipo assim, um núcleo de famosos e um núcleo de pessoas comuns. Mas não foi nada disso que fez acontecer o que aconteceu com esse Big Brother. Ó, vocês têm uma noção, ontem, quem não acompanha, foi o recorde de votação. Ontem, cara, teve 1,5 bilhão de votos. Sim, mas ele já tá no meio do corona. Eu não sei se isso vai pro é porque tinha famoso ali, eu só não reconheci o Babu. Não, cara, a questão ali é que assim, a Globo teve... Pra quem tá ouvindo, se isso for pro corte final, a gente tá gravando um dia depois da eliminação do Prior, da eliminação da edição 20 do BBB, que aconteceu dia 31, a gente tá hoje gravando aqui no dia 1º de abril. Dia da mentira. Não é. Dia do Bolsonaro. Depois que a Globo bateu o recorde de... Que parece que teve, sei lá, mais de 1 bilhão de votos. O servidor caiu umas 500 vezes, velho. Foi. Então, respondendo o Elbert, foi assim, teve duas coisas que aconteceram, três, na verdade, que fizeram a Globo, o Big Brother meio que renascer. Primeiro, a narrativa do começo do programa, que foi a questão do machismo. Então, isso trouxe uma visibilidade altíssima pro programa. Apelativo. Um dos meninos lá, o grupo dos meninos, pra tentar ganhar das meninas que já tinham... bastante seguidores no Instagram, enfim, que tinha uma torcida forte aqui fora, tiveram a ideia de fazer um teste de fidelidade, assim, dentro da casa. Então, de cantar as meninas e ver, e aí uma delas ficou sabendo, vazou pra todas elas e deu um puta rolo, com certeza deveria dar e deu, e aí a galera ficou engajada nisso, nessa narrativa. Enquanto isso foi acontecendo, os meninos foram saindo, mas aí um dos meninos lá foram ganhando, que no caso o Felipe Prior junto com o Babu, muito por conta de um outro cara que foi o Pyong, foi ganhando uma narrativa própria, por conta da régua, entre aspas, régua moral que os outros participantes acabaram colocando e não tava aceitando outras coisas, e aí isso foi acontecendo. E o coronavírus, né, que como acabou o futebol nas quartas-feiras, ganhou muito apoio dos boleiros, assim. Muito jogador de futebol assistindo, muito jogador de futebol apoiando. Neymar, né? Neymar apoiou nas redes sociais. Isso. Aí fica, não tem como, né? Você não atingiu. E ontem, assim, não tive acesso aos valores que a Globo teve de audiência ontem. Mas se teve 1,5 bilhão de votos, cara, 1,5 bilhão de votos é coisa pra caralho. Imagino que tenha passado ali dos 40 pontos de BOPE tranquilamente. É um absurdo. E parabéns pra Globo, né? Que soube também... Conseguiu bater a casa dos artistas depois de 20 anos. Que soube aí também vender um bom produto, né? Porque eu acho que a Globo, ela conseguiu vender soube manipular a opinião bem pra que vendesse o conteúdo geral também, do programa. Isso, Sim, parabéns pra Globo que soube usar o feminismo liberal. Exatamente. Exatamente isso. Racismo? Eu posso tolerar racismo, mas machismo? Jamais. Cara, é tenso isso aí. A gente vai dar sim a chance pra mulheres oprimirem outras mulheres. Basicamente isso que tá acontecendo, só tem o Babu agora, não é? E aí teve, teve os apelidos, né, que essa galerinha começou a ganhar, né, e foi essa narrativa que também fez crescer mais ainda o Ibope, que é a Gestapo, né? Uhum. A turminha da Gestapo. Adolf Ive, tem uma participante que chama Ive. Porra, é bom, e ela é carinhosamente chamada bom. De Adolf Ive aqui fora. Então, assim, esse contraponto de não maniqueísta que a Globo, entre aspas, propôs, porque na verdade aconteceu naturalmente, eles foram se aproveitando e nas edições foram criando essas subnarrativas, assim. Foi, assim, pra mim, coisa de gênio. Mérito, né? Não tem muito o que falar. Berro, bicha, pisa menos. Mas alguém falou da Fazenda aí. A Fazenda também foi uma cópia da Casa dos Artistas, né? E que deu muito certo. Muito mais certo, né? Depois que durou muito mais tempo, né? Não, e outra, a Fazenda, quase todas as edições conseguiu bater ali muito bem e disputar audiência com o BBB, cara. É. Porque, cara... Era na mesma Becker, época. Theo Becker, eu ia falar seu Jorge, mas esse não é Jorge, não. É irmão desse aqui. Esse é irmão desse. Theo Becker é o mais notório. Tem a Bárbara Evans. Nossa, mano, tinha uma galera. Cara, um lugar que onde você tá, o Dado Dolabella parece uma pessoa sensata. É verdade. É verdade. Só um pouquinho, meu. Cara, você imagina o quanto que, tipo assim, tinha que chegar de farinha por mano, fora, mano, sabe? Mano, só pra você pensar. Olha o certo elenco. Tinha o... Mano, eu tô esquecendo o nome do cara. Por quê? Eu tô toda hora lembrando e esquecendo. Tinha um cara lá, o... que já ganhou o processo por causa da música. Não, não da música, do jeito que ele trata mulheres por causa do bordão dele. Ah, um cantor de pagode, alguma coisa assim. Bordão? É. Ah, Ordinário. Exato. Ah, esse o Washington. É o compadre Washington. Tinha um compadre. Compadre Washington. Teve Washington. Edição que o compadre Washington. E Woody. Nossa, é verdade. Woody, Bárbara Evans com Guerra de Cuspe. Ai, que nojo, velho. Então, tipo assim, e outra, assim, eu sempre achei Legendários um programa muito merda. Ah. A única coisa que fazia o Legendários ter relevância na Record era o Vale a Pena Ver Direito, que eles faziam lá da Fazenda. Então era meio um combo que eles faziam e praticamente todos os convidados deles dessa época eram da Fazenda. Então, eu adorava esse quadro. Conseguiu gerar relevância para outros programas e produtos da casa. E sem contar que ver baixaria de subcelebridade é a melhor coisa do mundo, cara. É assim, do mundo mesmo. Ai. É isso. Ó, só pra a critério de curiosidade, Oi. Nath, as produtoras do Soltos em Floripa são a Elizabeth Zenatti, Adriana Silva Dida e Flávia Pfeiffer Moretti. Só nome de estrangeiro. Só nome. Agora, que vontade tipo, de saber fazer bonequinho. Isso dá o direito a ela de explorar o corpo de outra. Exato. Que também são produtoras do Late Night, Shark Tank Brasil. Eu sei um reality show que eu gostava muito. Pera aí. Mulheres Ricas. Mulheres Ricas. Caralho, é grande clássico. Mulheres Ricas é e outro aqui também. Cara, pra gente não esquecer, deixa eu falar, pra gente não esquecer mesmo, Troca de Família. Aí a gente pode prosseguir. Nossa, esse Troca de Família é antigo. Eu gostava desse trem, achava engraçado pra caralho. Era engraçado porque sempre dava merda. Sempre. Antes a gente falar do Troca de Família, qual que é o reality show que a mulher do Roberto Justus procurava emprego? Caraca, tinha esse reality show. E era ela com a Karina Bach, não era? Mas não era a Karina Bach, né? Não. É verdade. Nossa, reviveu memórias agora, hein? Nossa, caralho. Eu não lembro o nome, mas eu assisti. Você falou disso, veio todos os episódios na minha mente. Tum, fez aquele tum, Megaban, tum. É, sim, caiu assim, ó. Tum. Tá. Ai, cara. A Matrix quebrou. Os Minions aqui de dentro total. Jogaram, assim, uma caixa pesadona, assim, dentro do meu cérebro, assim, com conteúdo. Que todos os episódios ela era sendo demitida porque as duas só ficavam sem fazer nada. Patricinha de Beverly Hills vão servir McLunch feliz, saca? Era isso. Simple Life é o nome. Simple Life, dois pontos. Gabão, mudando fala de mim, vida. Fala pra mim que se não dá vontade de dar um tapa na cara de uma pessoa que inventa um reality show desse. De verdade. Lá nos Estados Unidos foi protagonizado pela Paris Hilton. Nossa, deve ter sido máximo. Mas a versão dela é muito genial, cara. Assista. É antigo, mas assim, que a Paris Hilton é um ser de luz. Sabe? A Paris de luz, Hilton literalmente, é... porque ela foi trabalhar toda dourada, toda de rosa, mas em lantejola em um dos episódios. Assim, da cabeça aos pés, mano, ela tava brilhando. Que de dentro do carro, com vidro fumê, dava pra ver ela, sabe? Inacreditável. Cara, aquela... Gente, olha isso que genial. Não é? Você não tá falando do Single Life, não, né? cara, não, é do... sabe? O programa, olha isso, o programa mostra as duas socialites em situações diferentes da que estão acostumadas a fazer na última temporada de 40 dias na cidade interiorana de Analândia. Cara, foi gravado no sítio Roncador, em Analândia, interior de São Paulo, de propriedade da família Paiuta, com quem Karina e Tiziane conviveram. Ah, não. Como não podiam levar dinheiro, as duas tiveram que trabalhar em diversos empregos diferentes. Nesses empregos, elas executaram tarefas que iam de tirar leite das vacas até entregar marmitas. Também trabalharam numa fábrica de refrigerante, tiraram mel de colmeias e fizeram inseminação artificial em vacas. Ah, cara, era genial, velho. Durante o programa, as meninas deram duas festas. E aí vocês vão morrer. Uma rave pública. Vou tirar o gabão. Feita com a cola. Vou mover o gabão de sala. Na cidade. E uma festa de bodas de ouro pro casal Osmar e Dulce. Bodas de ouro. Que contou com a participação de uma dupla sertaneja local. Cara, era muito genial esse reality. Que maravilhoso. Era muito bom, velho. O conteúdo, tipo assim, o reality show na gringa é uma coisa. Quando vem pro Brasil... Despiroca, geral, ele sofre uma metamorfose tão gostosa. Tipo assim, é sério, tipo assim, sabe o que é você pegar uma ideia? Sei lá, você pega um pirulito da mão da criança e destrói na frente dela, é o que a gente faz. É o que a gente destrói com sadismo. E é muito bom porque, cara, olha essa sinopse, velho, olha essa... Dulce Osmar, caralho! Eu me perdi em tantas pontas. Karina e Tiziane tiveram que limpar curral, pegar porco no chiqueiro, limpar peixe, tomar banho de rio, cortar capim e ordenhar vacas. As duas se divertiram com as situações inusitadas. Situações inusitadas. E até adotaram um porquinho de estimação chamado Pink. Cara, é isso que dá raiva, sabe? Nesse reality show. Dá raiva, Gabão. Porque, tipo, você assim, pode se divertir, mas dá raiva. Mundo... Eu não sei em você, Gabão, mas em mim no José não, é que, tipo, bate, assim, sabe? Bate. Enquanto todo mundo tá fazendo essas coisas pra sobreviver, sabe? Elas não, tipo assim, os ricos podem pegar ônibus, sabe? Tipo assim, ai, vamos ver o rico pegar ônibus, gente. Isso vai ser o entretenimento deles. É foda, é absurdo, velho. Comer marmita, dadaísta, né? José? Dadaísta. Não, é comer marmita. Nossa, que coisa incrível, cara. Pro rico. Porra, nossa, velho. Dadá, cara, dadá. Não, e no estilo de mulheres ricas também tem o Mães e Divas, né? Que é, nossa, puta que pariu. Nossa. Olha o nome. Mães e Divas. Esse eu não conheço, não, mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. Esse eu tive o desprazer. Mano, mas eu assisti Mulheres Ricas porque minha mãe é mega fã dessas baixarias. Ela não assiste só BBB. Ela gosta, tipo assim. Ela mesmo fala, mano, se for pra comer, como podrão. Então, tipo, é lógico. Eu tenho esse igual a sua mãe. É o podrão. Então, tipo assim, chegava. Era segunda-feira, 11 da noite. Era Mulheres Ricas toda vez na casa dela. Cara, era inacreditável. Se bem que o Mulheres Ricas foi meio que pegou o cancelamento ali do CQC e tudo mais. Mas, mano, era muito, muito gostoso. E passava de domingo, né? Sim, era tinha uma reprisezinha também. Domingão. Cara, mas era muito bom, porque, tipo assim, sei lá, se acompanhava Valmar Chiori, que é uma criatura. Um clássico, né, da TV brasileira, né? Não, um clássico da Rede TV. Né? Aí pega a Narcisa, que, né? Né? Aí pega outras pessoas que não tem tanta relevância de verdade, assim, que a gente não conhece porque nunca tiveram em programa nem nada. Elas só são ricas, né? Elas só são ricas. Só se alate, mas não tem relevância na mídia TV, né? Então, cara, era muito bom ver o Valmar Chiori escrotizando, a Narcisa mandando o helicóptero da Lupe e o pessoal falando, a gente vai morrer, não sei o que ela, foda-se. Ah! Gritando feito uma maluca do caralho. Ai, ai. Não, ela não é maluca do caralho, ela é rica. Rico pode. Entendeu? É excêntrico, exato. O rico não é maluco, é excêntrico. A gente tava falando sobre nomes escrotos, o Mães e Divas, a série original, chama Yummy Mami. Yummy Mami? Yummy Mami. Que nome, Deus, maravilhoso! Não, eu acho maravilhoso. Maravilhoso, caramba. Nossa, que inveja. Caralho, eu vou assistir isso aqui, essa porcaria hoje. Não. Você tem, na minha opinião, assista o Single Life. O Single Life eu acho que tá valendo, tá mais em conta revisitar. O Single Life eu já assisti. Ah, tem que porque eu já assisti, né? Sim. Mas você não lembra, duvido que você lembra de tudo, assim. Não, claro que não. Ah, Vê, sim, vê a Karine, vê a esposa do Roberto Justus comendo marmita, deve ser algo real. Ela não separou dele? Ah, não é, separou. Ele separou, é. Né? Velho desgraçado. Ah, não, já deve ter se separado. Aliás, ele tinha um reality show, né, que era o... Ele casou de novo. Lá, você é, está demitido. Só o aprendiz. É, o aprendiz. O aprendiz. É, o aprendiz. É, depois, aprendiz foi, é. Depois teve uma edição com o Dori. Caralho. Assim. Nada mais que justo, né? Nossa, vai que merda. Justo chama ali gente da mesma manata. Ele tá fazendo a mesma coisa agora com o governo também. Tudo bem. Ai, não, eu... pode falar, Fernando. Eu ia trocar o assunto. Eu ia tossir, então. Não, eu ia trocar o assunto. Eu ia falar assim que eu não posso deixar o. É bem podcast, não. Eu tenho que. Não, mas tipo assim, era legal, cara, ver o aprendiz. Eu gostava porque pelo menos, tipo assim, você não viu o Roberto Justus se fudendo. Mas você via, tipo assim, aquele bando de pessoal, sabe? Aquele bando de neoliberal falando, tipo assim, ah não, agora vocês vão ter que, sei lá, jogar eles em São Paulo, sabe? Olha, quem arrumar mais dinheiro ganha. Mano, sabe o que era melhor? É que era um bando de otário que faz administração tentando ser alguém. É só isso. E um dos últimos não é o grande prêmio, não era o dinheiro nem o emprego, era um curso de coach. Ah, é verdade. É porque, tipo assim, o pessoal não lembra que coach agora é moda, de verdade. Mas sempre existiu coach. Ai, empresarial, nossa. Sempre, assim, desde os primórdios. É. Só que, cara, o Roberto Justus deve ter sido o cara, aqui no Brasil pelo menos, que mais incentivou esse lado. Assim, porque todas as pessoas, eu tenho certeza, se a gente for procurar, todo mundo que saiu do aprendiz deve ter virado coach de alguma certa forma naquela época. Certeza, porque, querendo ou não, você teve contato com o maior empresário ele vem, do Brasil. Sim. É, porque ele vem do ramo de publicidade, né? Então... Sim, sim. É, tem, então... Não, é isso. Ele nada mais era... Não, ele nada mais era do que uma Bel Pesce da vida, né? Não, mas ele nada mais era do que uma Bel Pesce da vida. Ai, cara. Né? É, com a diferença que a Bel Pesce, bom, enfim. Não, não. Deixa pra gente... lá. Será que dá problema, Fabrício? Ah, eu não vou... Diferente de certas pessoas, eu não minto meu currículo. É, né? Não tenho não, tanto eu mesmo como... acabei de mandar, mano, acabei de lançar que ele não sabe fazer filho direito, né? Ai, gente. Até aí. Mas eu não queria deixar o cast acabar sem eu falar de dois realities que são mais pro público feminino e que eu realmente tenho um amorzinho por eles. É um que saiu agora, que chama Casamento às Cegas, que eu achei genial. É um Nossa, Tinder. Mas esse não é de ao né, vivo. Né, muito feminino, não. Eu acho esse aí mais geralzão, sabe? Eu achei ele muito, muito relacionado, tipo assim, pro público feminino, porque ele fala sobre relacionamento sem face-to-face, casamento, entendeu? Tipo assim, é mais voltado pro que o público feminino geralmente quer. E o Vestido Ideal. Que é genial, que você só vê socialite, só gente é rica procurando vestido foda. Nossa, nossa, é muito foda, velho. Tem cada vestido foda. Eu gosto desses estilos Esquadrão da Moda, que também é meio que um reality, né? Eu gosto desses porque, tipo assim, você vê a futilidade no máximo. Sim! E você também não consegue concordar com a moda, sabe? Exato. Eu não consigo acreditar que vocês estão colocando essa mulher, essa pessoa pra vestir isso. Mas é bom também que às vezes você vê uma coisa ou outra e você fala, poxa... Isso aí dá pra usar, né? Isso aí dá pra fazer. Acho interessante, Nath. Acho interessante. Oi. Nath, você já assistiu Queer Eye for the Straight Guy? Não, esse eu não assisti. O nome é bem difícil pra mim. Mas o nome é familiar pra mim. Em português seria Olhos Gays para Homens Héteros. Nossa, é o Queer Eye? Inacreditavelmente bom. Queer Eye for the Straight Guy. Não, eu não sei esse subtítulo, não, sabe? Mas o Queer Eye eu sei que são cinco caras, eu já assisti tudo. Ah, não, é a mesma coisa. É o não, isso aí eu já vi. Eu não conhecia por esse nome aí, não. Esse aqui, ó. Ele, inclusive, tá na minha lista aqui. No Discord. O Queer Eye eu acho muito bacana, porque ele dá, tipo assim, ele é um reality pra poder levantar a autoestima das pessoas. Acho que é o único reality que faz realmente algum bem pra sociedade. Então, na minha opinião, se faz isso, ele já tá falhando miseravelmente. Já. É a minha opinião. Eu acho que o único defeito dele é. A Nath falou. Ah, não, fala aí. Não, eu ia falar assim que, tipo, você aumentar a autoestima baseado na régua de quem, né? É, não. Porque tem muito isso. Essa parada de aumentar a autoestima, quem baseia isso? Quem mede isso? Mas tudo bem. É reality show, a gente tá assistindo pra se divertir. Ah, esse Queer Eye aí que você falou, ele é mais antigo. Pelo menos ninguém morre no final do episódio, né, Gabão? É. Não, eu acho que todo mundo tá assistindo pra se divertir. Eu assisto pra ter ódio. Não, é. Soltos em Floripa também. Souza em Floripa é pra isso. Mano, mas eu assisto mesmo pelo pornô negócio, amado. Cara, se o amor... Cara, se o amor quer vencer o ódio, ele vai ter que treinar bastante. Vai, vai. Aliás, galera, ó, mentira é maior do que a verdade e o ódio sempre vai ganhar do amor. É isso. E se você tem um mimimi, a luz ganha da escuridão. Joga a luz num buraco negro, então, ô, seu filho é da puta. Vamos ver quem ganha, seu desgraçado. Mas a Nath falou aí do Casamento às Cegas, que é mais ou menos um Tinder em reality show. Cara, eu queria falar um que também é novo aqui no Brasil, pelo menos, que tá sendo pela Netflix, que sim. É o The Circle. Cara, como esse é ruim, cara. É outro que tem esse lance também de meio que o Tinder, né? Que todo mundo coloca mas solteiro. Eu particularmente achei Tinder, fraco. Tipo assim, eu achei só o programa fraco. Não, eu acho que, tipo assim, é um programa bom. Mas só que, cara, a linguagem dele e o modo como apresentado faz ficar ruim, não, sabe? Mas eu acho que nem é isso, José. Eu acho que, tipo assim, não é só por causa da linguagem. Eu acho que o programa em si, acho que nem o conceito consegue ser bom. Eu acho que é mal feito só, sabe? Bom, eu não, acho que, tipo assim, rende, pode ser até um conceito muito, bom, mas sabe? Acho que ele é só mal feito mesmo, sabe? Ele colocou uma galera que não tem muita empatia. Você não, sim, você não tem vibe. Você não tem nem vibe nem pelo clima, pelo ritmo do programa, sabe? Eu acho que é só mal feito. Sim. O programa, ele é um corta tesão do caralho. Tipo, quando você começa a animar, sempre acontece uma coisa, um corte, um Netflix, um papo. Né? É, a Netflix, né? Pra todos os garotos que eu já mamei, então. Até aí. É, mas eu realmente, a única coisa que eu realmente não gostei mesmo foi da linguagem, assim. É muita. Olha, quer mudar real aqui. É muita coisa pro jovem lacrador do Twitter. Tem muita gente. Tem, só que aí eu acho que o jovem lacrador do Twitter, que agora a gente vai entrar nesse rage, da militância de reality show, que eu acho, nossa, a maior burrice do mundo. Mas aí... Mano, o cara perde tempo, né? É, cara, nossa, que nem sequer, deveria se chamar militante. Não, militante de reality. Não, o pior é que o cara se intitula assim, né? Não, porque tem que ter militância, então, não sei o quê. Eu sou militante. Não, mas eu sou militante porque eu publico na internet. No caso do The Circle que você falou, tipo assim, eu acho que até o militante de reality show, ele tem mais ritmo do que os episódios, sabe? Ele tem uma constância maior, você até ri, se empolga. O The Circle, sei lá, ele é uma sensação... Ah, velho. Sabe aquela transa com prima? Que tipo assim... Ah, não sei. Não sei. Deixa eu dar um exemplo melhor. Não. Ah, sabe, tipo assim, quando... Olha lá o que você pô. Ah. Cuidado, irmão. Cuidado. Tô com medo. Vou dar um exemplo melhor, eu fiquei bastante preocupado. Vou dar um exemplo mais palpável. Sabe quando você tá querendo muito comer uma parada? Mas a parada não tá tão gostosa? Ah, é aquela decepção de estar muito bonito, mas aí a hora que você coloca na boca... Eu acho que é esse gosto que o episódio passa. Tipo assim, ele é bonito esteticamente, tal, linguagem, blá, blá, blá. Tem tudo que o jovem militante parece, quer. Mas... Sim, e quando parece... Tipo assim, é aquele negócio. Porque a gente assiste reality show pela baixaria. E quando parece que vai acontecer uma baixaria, não tem. Sabe o que me entristece? Anticlímax, né? É, sabe o que me entristece? É, sim. A militância politiqueira. Assim, politizada, sabe? Tipo, a militância de reality não, show. Não, a militância politizada é... Não, a militância é esse pessoal que acha que é militante porque faz texto lacrador na internet, nossa, defende, sabe? Cara, tipo assim, a partir do momento... Ouvinte, se você, porque, se você tipo me assim, ver defendendo BBB na sabe? Rua... Se você é BBB, qualquer pessoa de reality me deu uma facada. Cara. Cara, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Cara, a gente não é que a gente não gosta de militante. Militante, cara, quando ele é uma pessoa que tem consciência, sabe? Quando ele faz trabalho de base, quando, sabe, ele trabalha pra algo que ele quer construir, beleza. Mas só que se você é aquela pessoa que só gosta de, sabe? Ai, gente, eu fiz um textão que eu pisei muito. Lacrei, monkeys! Nossa, acho que tipo assim, esse lance de militância se perdeu na lacração, né? Tipo... Hoje em dia não tem como você defender nada. A necessidade, né, da lacração, a necessidade exacerbada. É porque a necessidade de você lacrar tá acima da necessidade de você passar a informação, a ideia, né? Eu acho que o Fuleiros deveria fazer uma camiseta escrito Sai Daqui Lacreiro. Tem, uma caneca. Não, eu tô montando as artes das frases do próximo cast em sexta-feira, né? Tá muito bom, velho! Eu tô montando as artes pra isso e, ao mesmo tempo, estou recolhendo frases antigas que a gente tá falando em episódios. Então, sim. Mas o Sai Daqui Lacreiro, ele precisa de um banner, sabe? Tipo, um outdoor. Porque o Lacreiro, é sério... Fazer uma almofada. De verdade, não é Jair Bolsonaro que tá destruindo a política do Brasil, né? Direita nem esquerda. É o Lacreiro. É. O Lacreiro. Ele... Eu diria que é o Lacreirinho. É o Lacreirinho. Eu diria que é a burguesia. O Lacreirinho. Eu diria que é a burguesia que coloca essa ideologia liberal de que a pessoa vai salvar o país fazendo texto no Facebook. Nossa, texto em qualquer lugar. O pior é que esse cara é o tipo de cara que, tipo assim. De cara não, né? De pessoa. Ele faz o seguinte, esse textão, ele saiu do Twitter, ele compartilha no Facebook, ele coloca no Instagram, ele mostra pra família dele, ele tem que compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, tipo assim, ele tem que espalhar esta merda pra todo mundo. E, tipo assim, cara, toda hora que você entra na rede social, vai ter o mesmo texto toda hora. Aí você sabe quando o meu alarme de lacreirinho apita? Quando alguém me chama de Miglis. Nossa! Ai, Miglis, mano. Minha pressão já vai pra 18/foda-se. Já não. É muita linguagem de BBB agora, caralho. Né? É tipo assim. Mano, eu vi tipo isso. Tio Elbert assistindo o Soltos em Floripa. Eu me sinto igual. Sim. Assim, tá bom, beleza. Já deu. Ai, nossa, velho. Eu tenho foda. Então, né, tá. Temos um cash, eu acho. Eu tenho. Não, é tipo quando a pessoa começa com não ia me posicionar sobre isso. Eu não queria falar nada. Eu tenho mais 3 realities aqui. Ai, sério? Deixa eu ver quanto tempo de gravação rapidão. Não, manda ver. 1h40, cabelo. Fala. Esse vai sair com 2 horas, cara. É tipo, eu tenho 2, assim, que é mais maquiagem, que é o Glow Up. Acho que ninguém aqui assistiu além de mim. Glow Up é bom. Ele é um reality. Eu assisto porque minha irmã é maquiadora, então. É, ela gosta. É muito bom, ele é, não, mas é de maquiagem, cara, mesmo, maquiagem eu não, básica. Eu gosto, de verdade, eu gosto muito desse mundo da moda, por isso que é um filme predileto, assim, é Diabo Veste Prada. Nossa, é o melhor filme da vida, Diabo Veste Prada é muito bom. Eu não sou estiloso, não ando feito um príncipe real à toa. Mas é, Glow Up é muito bom, assim, além de ser um reality de maquiagem, assim, que vai do simples ao mais complicado, ele te dá algumas diquinhas, assim, sabe, pra quem gosta de maquiagem igual eu e a Ana, assim, é o reality é mais feminino que tem aqui na minha lista, e esse. E o Felipe? Mas ele não, cara, não faz maquiagem, ele só se veste bem. Eu tenho um ponto a colocar aqui, porque na época que eu tinha banda, eu usava muito lápis de olho. Nossa. Então você me respeita. Respeita a minha história. E pintava só o dedo mindinho de preto. Nossa, velho! Não vai falar mal do Supla! Não, eu nunca falei mal do Supla. Falei mal só do Carlinhos Brown, que é uma pessoa detestável mesmo. E além desse, RuPaul, né? RuPaul's Drag Race, que eu acho que é o melhor reality da vida. Ah, é gritaria, muito bichas bom, velhas velho. No auge. So, só de drag queen, assim, as últimas temporadas são as melhores. Entendeu? Não, bichas velhas no auge. E você vê elas auge, passando por um monte de humilhação. E depois as montações foda delas, assim. Tem muita drag queen que é mais bonita que mulher ali, viu? Tem muita mesmo. Assim. Bota Pablo no chinelo 1000 vezes, assim. Que é. Sempre esteve no chinelo. Mas né? Ela é a referência, cara, né? Brasileira de drag queen. O que eu acho é que a gente tinha que parar de vangloriar a bicha pão com ovo. Mas. Mas tudo bem. Mas quem sou eu? Elas têm que ser vangloriadas pra crescer, senão vão ser sempre pão com ovo. Mas. Ah, não, mas a Pabllo Vittar não é POC, cara. Ah, no que não é, não José. Não é POC. Você assistiu então, você o Largados lá no Floripa? Não, ela não, José. Oi? Só os comentários assisti, dela lá no Floripa, porra. Cara, não, ó, largados é soltos, cara. Soltos em Floripa. Sozinho em Floripa, eu até passei minha conta da Amazon pro José assistir, cara. Que eu queria que ele sentisse o ódio. Assim, eu falei, não, você precisa. Eu falei, precisa. Mano, termina o EP depois aí que você tem que lançar sexta-feira. Eu quero que você assista essa porra. É, atrasa o trabalho aí que eu preciso assistir essa merda. Foda-se. Não, de verdade, eu gravei um feedback com ele, eu falei, não, larga tudo que você tá fazendo. E assim. Cara, e tipo assim, era 4 horas da manhã, eu passando as minhas impressões. E eu acordado assistindo o quinto episódio. Nossa, velho. Não, e aí eu trouxe o último que eu tenho na minha lista aqui é o Vidrados, que também é uma série que saiu da Netflix. Que ele é basicamente. Nossa, ele é basicamente um reality de sopradores de vidro. É muito legal, de verdade. Cara, deve ser interessante. É muito massa, de verdade. Porque você faz várias obras soprando, né? Porque você precisa fazer a forma e tal, então é soprando que você faz. Bom, deve ser muito bonito, vou até pesquisar aqui agora pra baixar. Ele é muito bonito. Eu vou perguntar aqui se vocês lembram de um reality show que eu vou citar aqui, que também é desse aqui. Aqui foi uma bela... Foi um groundbreaker, assim. Que é o Solitário. Nossa, é verdade. Tinha gente com bolinha sadomaso na boca, eu lembro. Nossa, mano. Caralho, nossa, José. Eu quero lembrar um mais antigo ainda, José. É namoro ou amizade? Ah, mas esse era bom. Cara, esse daí eu não lembro. Caralho, você não lembra do namoro ou amizade? Eu lembro. Puta merda. Pesquisa no YouTube agora. Era um Tinderzão, não era, Gabão? Total. Era no Tinder, você fazia encontros de casais em restaurante e aí avançando. Não, era no palco do Silvio Santos. Hoje não, Faro. Ah, não. Eu tô pensando que era um. Que passava até antes do Esquadrão da Moda. Tipo, literalmente, você pegava duas pessoas desconhecidas, colocavam elas num restaurante pra bater um papo exatamente de uma hora, e se rolasse, eles iam passando mais a semana juntos, o programa ia levando vários casais assim, sabe? Mas aí tem vários quadros também que faziam isso. Tem um quadro que era na Eliana, né? Que o cara vinha na passarela. Sim. E tinha o do Rodrigo Faro também. Hoje não, Faro. Que foi o que fez mais sucesso. Sim. Que fez mais sucesso. Porque o da Eliana, ela teve que apelar pra convidar funkeiras e subcelebridades. É, e uma imitadora da Narcisa, né? Da Narcisa? Não. Nossa! Nesse da Eliana, eu lembro até hoje que ela saiu com um cara que ela falou que tinha um pau pequeno e deu processo pra ela. Nossa, velho, que tenso. Ah, você tá uma bunda daquele tamanho, pau que chega também, né, minha querida? Nossa, velho. Ai, cara. Nossa, mas que decadência. Ai. Não, ela chegou, não deu, cara, não aguentou. Aí, tipo, não aguentou o que? Ah, não chegou. Ó, o cara falou, mano, eu tenho 19 centímetros ela, mas não foi o suficiente. Caralho, bicho. Compra um dildo, né? Porra. Ai, cara. É, acontece, né? Fazer o quê? Há dias e dias, né? Ai, velho. É, ué. Ai, acho... A gente joga com o que tem também. Exato, não, às vezes, eu penso isso quando também, a pessoa Gabão. Quer voar muito próximo do sol, né? O Ícaro caiu por muito menos, minha querida. Por muito menos.